E aí, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast. Esse que é o melhor podcast da sociedade. Hoje, trazendo como temática um dos diretores mais polêmicos dos últimos tempos em Hollywood, vamos falar do famoso Zack Snyder. Mito, lixo, o que é Zack Snyder? Nós vamos definir agora. O julgamento de Zack Snyder está se iniciando, então o povo contra Zack Snyder. Queria que vocês se apresentassem para o ouvinte. Vai ter muita treta. Aqui é o Davi Cardoso, seu Darme, é isso aí, mas vai dar muita treta hoje, vou ficar só assistindo. Matheus Queiroz, o convidado, para participar dessa treta. Aqui é o Bruno Cardoso e vamos tentar ver se essa discussão vai para frente, né? Ou então fica empacada aí. E aqui é Lisandro Anjos, o grão-mestre, por mim já está decidido. Zack Snyder... Mito. Não é um mito. Mas eu tô dizendo, vai ter muita treta aqui nessa porra. Acho que a gente pode começar, né? Eu queria convidar o Davi, que é o responsável pelas pautas de cinema do CoffeeCast, pra introduzir pra gente mais ou menos quem é o Zack Snyder, né? Então... De novo, cara, essa piada de introduzir. Mas o Sandro já falava... Como é que vocês vão superar esse negócio? O Sandro já falava de introduzir, não, cara. Isso aí é muito feio. Por quê, cara? Porque é estranho. Olha, não necessariamente está sendo introduzido em lugares indevidos. A introdução é a sua apresentação. Eu queria que você falasse, apresentasse para o ouvinte... Quem é Zack Snyder? Vamos lá. Então, já que eu tô fazendo o papel do estagiário... Sim, não pode você vir é o hoje, Robson, né? De hoje. Eu sou o Robson de hoje, infelizmente. Zachary Edward Snyder, ou conhecido como Zack Snyder, nasceu em Green Bay no dia 1º de março de 1966. E, como já foi dito por você, Lisandro, ele é um diretor de cinema americano. Ele morava... com a sua mãe, a Marcia, quase que era Marta, Marcia Manley. Ai, Zack Snyder, olha aí, já vinha desde a família dele essa história do Marta, só mudou um pouquinho ele. Sim, então podemos supor que é um filme biográfico. É, fez um filme com a participação da mãe dele, vamos dizer assim. E ela era uma pintora e professora de fotografia da escola Daycroft, que o Snyder ele estudou anos depois lá. E o pai dele, que era o Charles Edward, ou Ed Snyder, como era conhecido, ele era um recrutador de executivos. E ele foi criado como um cientista cristão. Não sei o que quer dizer isso, cientista cristão. Eu também não sei. Faz uma pesquisa sobre Deus. Você que tá ouvindo, se você tiver qualquer dúvida sobre o que é um cientista cristão, existe uma ferramenta extremamente útil chamada Google. É. Você vai lá, bota cientista cristão e, se tiver coragem, vai lá nos comentários e informa pra gente, que aí esclarece pra todo mundo. Deve ser por isso que ele ficou com... esse desejo tão grande, todo o filme dele endeusar os personagens. Esse grandioso, sim, né? Sim, Superman tem 33 anos, ficar assim, embaixo da imagem de Jesus na igreja, como exatamente. Tem no Homem de Aço, né? Pode ser, né? Quando ele era criança, o Zack Snyder ele frequentou o acampamento Owatonna em Harrison, Maine, durante os meses de verão. E a mãe dele, a Marcia... Por que você disse esse nome? Ela inspirou a estudar pinturas um ano após o ensino médio dele, lá na Inglaterra, porque ele já tinha começado a estudar cinema, né? E a mãe dele, não faça cinema não, faça ele isso começou aqui. A carreira trabalhando como diretor e produtor de fotografia de propaganda, né? Ele trabalhava pra Audi, BMW... A carreira dele, ele começou como Nissan. Diretor de fotografia pra comerciais de TV... Principalmente do mercado automotivo, né? De automóveis, isso mesmo. A Audi, BMW, Subaru e a Nissan... Não devia ter saído. Ele era, talvez, eu vi umas propagandas. Iríamos perder uma joia preciosa no cinema. Olha aí, macho, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, cara. Sempre quis ver esse encontro. Yes! That's awesome! E além dessas que eu falei, dessas automobilísticas, ele fez pra a Nike, a Reebok e a Gatorade. E também dirigiu videoclipes, dois deles da banda de rock alternativo Soul Asylum. Olha aí, Batman, Asylum. Não conheço. Nem eu, mas dirigiu. Mas tudo bem. Todo mundo começa de algum lugar, né? É. E o primeiro filme dele foi o remake de um clássico. Peraí, antes da gente entrar na filmografia do Zack Snyder, eu queria saber se os demais, né? O Matheus e o Bruno, tem alguma coisa a comentar em relação Alguma curiosidade que vocês conheçam sobre a figura do Zack Snyder? Fora que recentemente a gente, assim, na data da gravação desse podcast, a gente teve uma notícia de que ele está se afastando do projeto Liga da Justiça devido a um problema pessoal, né? A filha dele é... Autumn, 20 anos. De 20 aninhos, ela cometeu suicídio, né? Ele perdeu a filha dele. Na verdade, não foi agora, já tinha ocorrido esse suicídio antes. Início de março. Mas ele tinha optado por permanecer no projeto, só que ele enxergou que é um momento para ele se afastar, para cuidar um pouco da família, da saúde dele e da família também. Então, acho que o tema é um pouco pertinente, falar de Zack Snyder nesse momento. Até pra gente, eu acho que, e para explicar para o ouvinte, né, a proposta do podcast é que a gente possa, sei lá, lançar um pouco de luz sobre essa figura, que ela é um pouco controversa. Você sendo fã ou não do Zack Snyder, você tem que admitir que o Zack Snyder é uma figura controversa. Controversa no sentido de que tem muita gente que vai amar o trabalho dele, tem muita gente que vai achar que ele é um cara super, super estimado. Né? O fato é que ele tem lá seus méritos, ele vai ter lá suas falhas, e o nosso papel aqui é um pouco de lançar luz sobre esse tipo de trabalho. Sim, quem tá ouvindo vai continuar fazendo seu julgamento, a minha ideia não é mudar a cabeça de ninguém, mas é ajudar você, ouvinte, a, na hora que for fomentar uma opinião, formar essa opinião baseada em alguns fatos, né? Convidar você para junto com a gente fazer uma reflexão sobre a obra, né, a filmografia desse diretor, que é até recente, né, o trabalho dele. Não é um cara que tem essa quilometragem toda. 2004, eu acho. 2004, começou, o primeiro filme dele. Tem uma geração toda chegando aí, né? Ele convive com grandes estrelas do cinema. Eu acho que a gente pode começar, então, trazendo alguns curiosidades. Vocês têm algum fato que vocês acham interessante ser dito? Eu acho que só quando entrar na filmografia dele mesmo. Quando fica melhor, então. Porque realmente foi quando ele virou esse destaque da figura controversa, foi quando ele entrou no Sim. cinema. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, Davi, Bruno e Matheus. Com certeza não. Ele não... Assim, não é exatamente uma rixa, né, cara? Mas eu digo assim, o Zack Snyder nem sempre foi essa figura controversa, né? O Zack Snyder, ele tinha uma carreira que não entrava muito em polêmicas, mais ou menos até ali, quando ele... 2011, antes dele entrar no projeto do Man of Steel. Antes dele entrar no projeto Man of Steel. A gente percebe que muito da rejeição do público em relação ao Zack Snyder como diretor é em cima desse universo DC que está sendo construído, né? As pessoas às vezes confundem a aversão que tem ao projeto da DC com o diretor Zack Snyder. Porque ele foi, na verdade, muito elogiado, chegou a ganhar prêmios pelo 300 e também ele entrou no circuito com muita força na regravação que ele fez do clássico do Jorge Romero, o Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos. Ele começou com o pé direito, acho que foi o primeiro filme dele, de fato, foi, né? Foi o primeiro filme dele. Então, queria convidar vocês a começar por aí. Vamos falar um pouco da filmografia do Zack Snyder e, por favor, podem apresentar aí o que vocês acham que é relevante. Então, o primeiro filme dele, do Zack Snyder, foi o remake do clássico de filmes de zumbi do Jorge Romero, Madrugada dos Mortos. Que ele conta a história de... Que tem zumbis correndo, né? Era novidade pra época. Aliás, nem tanto, porque um ano ou dois anos tinha um filme chamado Extermínio, que já tinha infectados, não chega nem a ser zumbi, mas correndo, né? Mas o que alavancou mesmo, que despertou geral, foi no remake do Madrugada dos Mortos, que tinha zumbi correndo, que era uma coisa que ninguém tinha visto no cinema, na vida, vamos dizer assim. Então, até porque o cinema tava um pouco viciado no zumbi clássico, né? Do Romero. Que é aquela figura lenta, estapafúrdia. Na verdade, ele ajudou a reconstruir o significado do zumbi, né? Dentro do universo de cultura pop. Eu acho que é um marco aí virado. Depois vem The Walking Dead, é mais ou menos da mesma época, né? Os quadrinhos, acho que são quadrinhos. De 2003, se eu não me engano. Acho que foi 2003. Acho que é 2003. Algo em torno disso. Foi? É por aí. E uma curiosidade do Madrugada dos Mortos é que ele foi escrito pelo diretor do Guardiões da Galáxia, o James Gunn. James Gunn. Se eu não estou enganado, ele escreveu Olha esse só. Filme. Olha aí, só. Marvel e DC já em 2004. Olha Temos só. Um crossover aí entre Marvel e DC. O que a gente tem é o filme mais aclamado do Zack Snyder, aquele que lançou ele, foi Tem Dedo do James Gunn. Olha aí. Se vê, né? Na verdade, foi o projeto que ele começou, que ficou famoso, mas eu acho que o que eu diria que realmente alavancou pra ele ficar conhecido mundialmente, até pelo sucesso que fez de bilheteria, e foi justamente nesse ponto que a Warner voltou aos olhos pra ele, foi realmente depois do trabalho com 300. 300, não, mas 300 é um clássico. Eu diria que é um dos melhores filmes baseados em quadrinhos, né? Sem dúvida. Que foi o filme que veio em seguida, depois do Madrugada dos Mortos, foi o 300, a adaptação da graphic novel do Frank Miller. Então, acho que a gente pode fechar aqui, até porque a maior parte da filmografia do Zack Snyder vai estar dentro do universo de quadrinhos, né? Eu acho que tirando Madrugada dos Mortos e A Lenda dos Guardiões, aquele projeto pessoal dele, Sucker Punch, né? os outros filmes dele, todos vão ser dentro do universo de quadrinhos, é isso? Vocês conhecem mais disso? Sim. Então, até para o próprio Lenda dos Guardiões é baseado em histórias infantis. É um livro, né? É. Não deu muito certo, não teve sequência. Eu não cheguei a assistir, acho que foi o único filme da filmografia dele que eu não assisti. Eu descobri, assim, pra minha surpresa, hoje fazendo a pesquisa sobre o Zack Snyder, que eu assisti todos os filmes do Zack Snyder. Todos? Todos. Eu só não assisti esse. Todos os filmes do Zack Snyder. Menos os curtas. Dos curtas eu só assisti um, que é o Cargueiro Negro, né? Eu vi um hoje. Que é meio que uma extensão do Watchmen. Graças ao Matheus aqui, nosso convidado. Matheus assistiu um dos curtas dele, que foi o do Superman lá, do Matheus, como era o nome? De comemoração em 75 anos. Do muito bem feito. Que ele contou quando eu estava vindo pra cá, cantou aquele curta lá. Foi mais bem feito, assim, legalzinho do que o da Mulher Maravilha e o Batman, porque ele foi dirigido pelo Zack Snyder, então é por isso que é bom. não sabia. Então, em relação ao Madrugada dos Mortos, vocês acham que tem alguma coisa interessante a gente ser dito? Ou a gente vai passar já pro... Porque eu acho que o Madrugada dos Mortos é um pouco unânime. Foi um filme muito bom. É muito unânime, né? Que, assim, como falou, mudou o conceito, a visão com relação a zumbis. Deixa eu perguntar aqui, eu não sei se vocês vão saber, mas antes do Zack Snyder lançar o Madrugada dos Mortos, a gente tinha alguma obra cinematográfica que tratava esse zumbi meio que da epidemia, o zumbi, ou era... Mas porque do George Romero tinha uma parada meio mística, eles, né, sei lá, meio envolvido, tinha uma macumba lá no meio. E os zumbis meio que falavam, né, eu me lembro de um... Não, tem um que é o... Que o zumbi fica no rádio do Romero. É. O policial pedindo mais, tragam mais sério. Não, isso, né? Aí não é do Romero, não. É o que tem Brains, né? É. Isso aí é a volta dos mortos-vivos, mas ele é como se fosse uma sátira, se não me engano, aos filmes dele. Né? Tudo bem. Mas não tem nada, nem o dedo do Romero lá, não. Só uma sátira mesmo. É porque ele repaginou, né, esse zumbi como coisa do apocalipse, como fruto da doença. Antes do Madrugada dos Mortos do Snyder, a gente tinha esse tipo de zumbi no cinema, ou é um conceito que ele trouxe? Porque de uns tempos pra cá a gente teve o Guerra Mundial Z, que aí a gente entende, é uma doença. Ah, tem Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda. Todos eles já pegaram, tem mais ou menos essa pegada agora. Mas começou com o Snyder ou tinha antes? Ah, gente gravou até um cast sobre Apocalipse Zumbi. Quem quiser ouvir, né, tem esse cast. Eu não sei se tá no YouTube. Não está. Mas a gente vai botar depois. Mas nesse cast a gente falou que tem uns filmes bem antigos sobre zumbis que tinha alguma coisa a ver com o Haiti, eu não sei se tu lembra. Mas aí é a origem verdadeira do zumbi, né, do mito do zumbi, que é o lance da magia negra. Eu tô falando desse zumbi como fruto de uma doença. Uma infecção. Eu acho que o Romero foi o primeiro, então, eu não tô lembrado agora, não. Deve ter sido ele mesmo. Então vamos fechar aqui, Madrugada dos Mortos, concordando aqui com o que o Matheus falou. Eu acho que é meio uma unanimidade o filme, ele é realmente um sucesso de crítica e foi muito elogiado. Ele inova um pouco no gênero terror. Eu acho que é impossível você assistir o Madrugada dos Mortos ainda hoje, você não ficar... sem se sentir um pouquinho tenso, né? Apesar de ter umas paradas bem trash ainda. Mas aquele começo. Mas o trash a mulher acorda e vê uma menininha. Não, o cara acorda e vê uma menininha no corredor parada. Porque sempre bem quando tenso. Tem criança dá merda, né? Aí vai, morde o pescoço do cara. Aí o cara, 10 segundos, não sei quantos segundos, ele vira zumbi e vai atrás da mulher. É muito tenso. Tem que assistir quem não assistiu, né? Dando sequência à filmografia do Zack Snyder, qual é o filme seguinte da carreira do diretor? This is Sparta! Não Marta, Sparta. O Gerard Butler é o... É, o Gerard Butler. Como Leônidas, né? E a mulher do... Não, 300 não. A mulher do Game of Thrones, a Cersei. A Lena Headey, né? Lena Headey, isso. Ela mesma. Faz a mulher do... Ela faz do a... Do Leônidas, a rainha. Qual é o nome dele, do Gerard Butler, no filme? Leônidas. Beleza. Tá sabendo legal. Tá sabendo legal. Ficando velho. Eu sei que 300 é o primeiro filme, eu acho que baseado em quadrinhos, com a direção do Zack Snyder, e é baseado num HQ também de muito sucesso, também muito premiada, Frank Miller, né? A graphic novel do Frank Miller. Tive a oportunidade de ler esse quadrinho na época do lançamento, o quadrinho era revolucionário já na época do lançamento, pela arte do Frank Miller. Frank Miller é um cara que ele é consagrado. Se você... Aí eu trago uma coisa, né? Será que uma adaptação para o cinema de 300 tinha alguma chance de dar errado? Bom... Assim... Porque é um enredo que não se aprofunda muito em uma história. É, a gente não tem uma história densa. A gente tem batalha. O Leônidas dando porrada numa caralhada de gente. Né? Então, o grande plot do filme 300... É que eu tô já trazendo meio que uma acusação, tá? Vou trazer o Zack Snyder pra réu. Prepara, Matheus. Olha aí. Pra réu. É, onde é que tá o desafio, por exemplo, na direção de um filme que não tem um grande desafio de plot, que já é baseado na obra que é consagrada. Tudo bem que ele era um diretor iniciante, e eu acho que o Zack Snyder brilha por aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é cenas de ação, é trabalhar essa questão estética. Ele trouxe aquelas câmeras em slow motion nesse filme. Que não era novidade, né? O Matrix já tinha. Que não era novidade, mas assim, se você comparar o slow motion do Matrix e o slow motion do 300, ele leva pra um outro nível. O Zack Snyder é o dono desse tipo de filme. Só que é aí que tá o meu grande ponto em relação, a minha grande crítica em relação ao Zack Snyder. Ele é um excelente diretor de ação. Ponto. Ele é um excelente diretor de ação. Ele faz uma fotografia bacana, mas... Mais ou menos. Pra mim, ponto. Eu trago pra vocês. Vocês concordam comigo que é a melhor obra do Zack Snyder nesse Mas sentido? No caso, eu concordo com relação ao 300, porque se comparado com outras obras relacionadas a quadrinhos, por exemplo, com as obras da DC Comics, ele tem um leque muito grande pra trabalhar. Aí, às vezes, nessa questão de como é muito variado, aí você querer juntar HQs diferentes, aí pode... Ocorre. Um pouquinho mais de confusão. Pronto. Agora, como já é uma HQ famosa e conceituada muito bem na crítica, e você só adaptar aquilo sendo um graphic novel única, sim, então realmente... Tinha uma história mais fechada, isso, né? É uma história que ela não é exatamente uma história desconhecida do público, né? Porque a batalha a história de dos 300 de Esparta, isso, a gente estuda inclusive na escola, né? Exatamente. Eu cheguei a ler, acho que ano passado... Quando eu fui ler, eu notei, rapaz, ela é bem curtinha, você uma hora ou menos, eu acho, você consegue ler. Ler menos, tranquilo. E é como você falou, ele não tem uma história complexa, assim, é mais outra... O filme se vende em cima das cenas de ação, que assim, sim, vamos ser francos, se você parar agora, você que tá ouvindo, pode até fazer esse exercício, parar agora, pesquisar 300 e for assistir, você sai empolgado, cara. A sua adrenalina vai lá em cima. E a trilha sonora também. Não tem como dar errado. Apesar daquelas loucuras, né? Os caras vão pra guerra de sunga. É um tipo de filme. Mas é a roupa da época, né? Que era a roupa da época. Tu que queria que o cara fosse de esquimó, assim? Não. Aí a liberdade criativa do Frank Miller. O Frank Miller estabeleceu aquele padrão. Não faz sentido a pessoa ir pra guerra de escudo e sunga. Se o cara vai de sunga, larga logo a porra do escudo. Pra que é aquele escudo, então? Aí eu já acho que combina muito com a visão do Snyder também, é a questão que você vê, todos os 300 são realmente bem sarados, todos fortes, isso, né? Bem... Homens másculos, poderosos, lá com os abdômen, como é que é, pintado com canetinha. Graças a Deus, eu teria ficado em casa. Multiplicados no chroma aqui. Eu teria ficado em casa, graças a Deus. Não, mas é cheio de frase de efeito. Não, é um puta de um filme, né, cara? Tanto que até hoje ainda serve como referência. This is Sparta, vamos jantar no inferno, uma coisa assim. É, e tem muito umas frases de efeito, né? E é gritando que, direto. Quando ele, o homem não sabe falar baixo, não, né? O personagem Leon principal do vivido pelo Gerard Butler é meio que um ícone também, né? Ele é bem icônico no universo do cinema. Acho que é impossível a gente dizer a frase dele e as pessoas não associarem. Mas eu acho que até aqui a gente ainda tá na unanimidade de perceber que... E aí é minha opinião, tá? Deixo aqui pros demais comentarem se se sentirem à vontade. É, pra mim, a melhor obra do Zack Snyder. Pra mim, ele atingiu o ápice dele aqui... E daqui por diante ele conseguiu fazer um excelente trabalho no Watchmen, por exemplo, mas ele não conseguiu repetir, por exemplo, o que ele fez com 300. 300 pra mim é o que lançou ele de verdade, apesar de ter ficado famoso pelo Madrugada dos Mortos, mas de repente as pessoas disseram, esse cara é promissor. Esse foi o filme que consolidou. Chamou ele. Pronto, no caso, eu acho que o que acabou de comentar aí com relação a que foi a melhor obra dele, comparando pra mim, com as outras, minha opinião. Tudo bem. Eu quero dizer com relação a justamente o que falou, porque o filme não tem uma história muito complexa. É aquela historiazinha básica ali, sim, você sabe que é um confronto que vai ter e acaba naquilo. Aí o restante é ação, desenvolve um pouco o personagem, mas acabou. Se você for comparar já com os outros filmes que vem em seguida, como Watchmen, os próximos, já é muita questão que se você olhar, possui ação, sem dúvida, mas a ação comparado com o 300 já é bem menor e é mais história. Aí justamente é quando começou a questão da figura controversa, foi quando... Do próprio Snyder, né? Isso. É, e as pessoas acusam, e aí eu queria ouvir... O Bruno tá tão distante, Bruno, você convido você ao púlpito. Assim, as pessoas elas acusam muito o Zack Snyder, e eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham em relação a isso? De ser um diretor estrela. Sabe? De muitas vezes ele querer aparecer mais do que a obra dele. E que muitas vezes o nome dele faz mais barulho do que o próprio filme que ele está dirigindo. Vocês concordam com isso? Vocês concordam que isso é o Snyder que promove ou isso é um pouco da mídia que faz em relação a ele? Eu acho que é da mídia. você vê, até mesmo hoje em dia, o que gera muita polêmica e até momentos engraçados na internet, é que você vê que o Snyder, a partir do momento que ele entrou para a Universidade DC, ele conseguiu criar uma enorme quantidade de fãs. Uma legião de uma fãs. Base, uma, né? Legião de fãs é, do próprio dele mesmo, do Snyder. Sim, ele trouxe, né, uma base de isso, fãs. Isso, não é Snyder. Fãs da, apenas da DC Comics, são fãs do Snyder. É tanto que você vê hoje em dia que tem a brincadeira com o Snydeus, aquela coisa toda. É, que a galera gosta de... provoca muita gente. Mas, pois é, eu acho que no caso começou muito isso a partir do momento que ele entrou na Universidade DC Comics, que como já é são histórias que já tem uma grande base de fãs, tanto a DC como a Marvel, aí a partir do momento que ele entrou nisso, aí o nome dele já pesou pra aquele público todo ali, porque ele tava desenvolvendo as histórias que muitos adoram, como o Watchmen, por exemplo, o próprio Sim. Superman. Então foi, pra mim, no meu ponto de vista, foi esse momento que ele partiu pra mídia voltar tantos olhos pra ele e começar essa figura controversa que a gente conhece, que é hoje. Diz alguma coisa, Bruno? Não, é só completar aqui o que o Matheus estava falando, né? Que o Zack Snyder, ele tem um costume de colocar nos filmes, assim, a representação fiel, né, dos quadrinhos nos filmes, né? Então ele pega uma determinada cena lá de um quadrinho e ele reproduz fielmente no filme, detalhe por detalhe, seja na roupa ou no movimento do personagem. Então ele tem essa fidelidade. Então tem aqueles fãs que gostam do trabalho dele por conta disso, né? Da fidelidade que ele tem com relação à obra original. O conhecido fanservice. É, eu concordo aqui com o que o Bruno tá dizendo nesse sentido, né? O Zack Snyder, ele é um excelente, excelente. Eu acho que, se duvidar, na atualidade, o melhor diretor de fotografia que a gente tem. Assim, para trabalhar essa questão estética, eu não duvido. Diretor, se o nome é... ação também, fazer um filme de ação, principalmente desse gênero super-herói, em que você queira uma fidelidade, que você queira uma representação estética, tal qual os quadrinhos, eu acho que ele... E eu vou trazer um outro nome também. Michael Bay. Puta que pariu. Deixa no chinelo, ou como ele mesmo diz, genius. Tem filme do Michael Bay? Tem filme? Michael Bay faz filme? Porque faz. Pra mim ele faz... uma acabou. Explosão. É, começa uma explosão do começo do filme, a explosão sai perseguindo o protagonista até o final. É o Bay. Mas o que eu ia dizer é... Um outro cara que eu acho que também consegue traduzir bem esse universo dos quadrinhos pra tela, eu acho também o James Gunn. James Gunn é um cara que tem um pouco dessa pegada, apesar de ser uma linguagem diferente. Só que eu concordo hoje, se a gente for falar de um diretor de fotografia, o melhor... é Zack Snyder, né? Eu tô falando de diretor de fotografia, eu tô falando de um cara pra dirigir cenas de ações. Eu acho, inclusive, que ele é melhor muito do que o Michael Bay, porque ele consegue trazer uma ação, só que é uma ação que ela não é exagerada, sabe? Ela faz sentido dentro do contexto do filme. E empolga. Né? E empolga, são cenas que empolgam. A trilha, às vezes, casa muito, por exemplo. Você vai assistir... Acho que a gente pode passar pro próximo filme já, né? O Watchmen. É um filme que eu acho que foi o Matheus que falou, não sei se foi o Matheus ou o Bruno. É um filme que ele não tem tanta ação, por exemplo, quanto o 300 tem, mas as cenas de ação são embaladas por uma trilha que é absurda. Sim. Né? Eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras do cinema, pra mim, é o Watchmen. O Watchmen tem uma coisa absurda. Você tem Hello Darkness. Clássicos, né, cara? Hello Darkness, My Old Friend. The Sound of Silence, né? Yes. Oh, yes. Sim. Então, Watchmen, por favor. É baseado numa graphic novel do Alan Moore e David Gibbons. Ele pegou... Já era um clássico antes mesmo. Os desafios, os abacaxi que o Zack Snyder pegou Ele pegou, né? Um bucho. Ele pegou um 300 do Frank Miller e em seguida... As pessoas dão no colo dele um Watchmen. Faz aí o Watchmen, aí você faz. Tu fez 300, Frank Miller, Alan Moore, não é nada, né? Aí... Sim. E... Só uma curiosidade também, né? Que eu li uma vez. Que o Watchmen já era um projeto, inclusive, a ser desenvolvido pro cinema. Mas ficava, né, engavetado, porque não se encontrava um roteirista, um diretor, um nome de peso, assim, pra poder levar isso pro cinema, né? Então, acho que foi a partir do Madrugada dos Mortos, do 300, né? Que o Zack Snyder começou a... Que apareceu um anjo, não sei. Pois é, foi a partir daí que ele começou a chamar atenção, né? Tanto pela fidelidade, como eu já tinha falado, né? Como pelo jeito que ele faz de fazer cena de ação e também desenvolvimento histórico. Pronto, não, como foi comentado antes, na verdade foi o que a Lisandro comentou, no caso de Watchmen, também aconteceu mesmo com 300. Ele já pegou uma graphic novel de grande sucesso. De grande sucesso. Mas aí eu vou... Posso lhe cortar um pouco, né, Matheus? Só pra dizer. Eu acho que diferente, por exemplo, do 300, 300 era uma graphic novel que tinha feito muito sucesso pelo Frank Miller, só que não era uma coisa tão conhecida quanto é o Watchmen. O Watchmen é outra coisa, não, cara. Pronto. O Watchmen tá num outro patamar. Era mais arriscado do que o 300. Mas o ponto que eu quero chegar é porque é uma história que começa ali e termina ali. É uma história fechadinha. Fechado, não tem aquele leque gigantesco de referências para o universo. Exatamente. Ao redor, né? É o Watchmen tá ali. Você leu aquela graphic novel que você sabe o começo e o fim de o Watchmen. E no caso, em todos os dois casos de 300 e agora de Watchmen, eu acho que o Snyder acertou muito bem. Assim, na minha opinião, o Watchmen eu acho, sem dúvida, tá no meu top 3 de filmes com relação sim, a HQs, porque a história desenvolve bem, os personagens, as cenas de ações, trilha sonora. Um elenco bacana, tem uma trilha sonora foda, tem uma fotografia, tá tudo ok, tá tudo ok. Infelizmente, o filme foi lançado em uma época que filmes de super-heróis não faziam tanto sucesso quanto hoje em dia. Não, eles faziam. Não tanto. Censura 18 anos era que não fazia. Não, mas Davi, na época de lançamento Watchmen, cinema de super-herói era outra coisa. Era totalmente diferente. Não, eu acho que o Matheus queria dizer... 2009, porque vamos... Mas eu acho, eu vou só discordar num ponto. Eu acho que o Watchmen nasceu na época que tinha que nascer, porque eu acho que se o Watchmen tivesse sido feito hoje, seria uma coisa muito megalomaníaca. E não é o Watchmen. O Watchmen é aquilo. Não, pronto. O ponto que eu quero chegar com relação à bilheteria é porque se pegarmos filmes, por exemplo, como o Deadpool e o próprio Logan, que a censura é mais alta, mas como o tom super-herói tá muito alto hoje em dia, eu acho que isso ajudou na bilheteria. Tudo bem personagens são conhecidos e bacanas, tudo Deadpool bem. Deadpool não era... Ele é conhecido, mas do grande público, assim, ele não era tanto. Não, assim. Tudo bem, mas a questão é porque a partir do momento que você fala é super-herói, hoje em dia, é da Marvel, não sei o que, as pessoas já começaram a associar justamente pelo o sucesso que tá fazendo. Na época de Watchmen, em 2009, eu não lembro se teve... Pronto. Eu tive a oportunidade, vou falar por mim, tive a oportunidade de ir ao cinema pra assistir e eu vi os banners. Olha que eu sou um leitor de quadrinhos, sei lá, desde os anos 90. Eu não fui assistir Watchmen. Eu olhei assim, não vou ver. Porque não quis. Justamente, eu vou lhe dizer exatamente por isso. O filme de super-herói era outra coisa, uma coisa muito nichada. Tinha até um ar meio trash. Você assiste aquele X-Men, né? O primeiro. Gente, era outra coisa. Eu concordo com o Matheus que ele diz assim. Hoje é muito mais fácil lançar um filme de super-herói, sabe? O público já... Até o público leigo, que não é um público que é assíduo leitor de quadrinhos, já sabe o que vai esperar. Já tá meio que educado pro tipo de filme que eles vão assistir. Não, e outro detalhe, né, que eu acho que casa muito bem com esse período que vocês estão comentando, do lançamento do Watchmen, é que hoje em dia você pega, por exemplo, heróis que não eram conhecidos do grande público, Guardiões da Galáxia, o próprio Deadpool, como o Davi comentou, que assim, o grande público, não só de quadrinhos, mas assim, de cinema, de entretenimento, não conhecia. Outro caso, Doutor Estranho, estreou ano passado, foi um grande sucesso. Mas aí sai e vira sucesso agora. Não, conheço dele sempre. Pois é. E a gente, isso... A gente tinha até 2009, mais ou menos, filmes assim de heróis, por exemplo. Tinha Homem-Aranha. A trilogia tosca do Sam Raimi. A trilogia Homem-Aranha, né? Tinha a saga do X-Men. O Blade, né? O Blade, vale lembrar que o Blade é um personagem isso, de quadrinhos. Isso. Quarteto Fantástico, bem lembrado aqui pelo Davi. Se fosse, tem muitos filmes, tem aquele próprio Spirit, V de Vingança, todos são baseados os em Batmans, HQ. Né? Isso. Mas o que eu queria dizer é assim, eram heróis conhecidos assim do grande público, Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico. Era mais mainstream, né? Isso. Embora o Watchmen, como o Elisandro comentou, seja um HQ, que pra quem é fã de HQ, de quadrinhos mesmo, fã raiz, né, como o pessoal comenta hoje, seja uma é como se fosse a bíblia das HQs, né, assim, o ponto alto das HQs é o Watchmen, mas eu acho que pro cinema ainda era até uma forma diferente de fazer filme de herói. Um projeto, né? Até arriscado, assim, porque até no caso, em teoria, se fosse analisar, seria uma obra muito difícil de adaptar para o cinema. Que pra mim foi um dos pontos que foi justamente eu comecei a gostar muito do trabalho do Snyder. Por mais que eu goste muito de 300, mas eu me encantei mais ainda pelo trabalho quando eu assisti o Watchmen. Porque pra mim ele desenvolveu muito bem os personagens, o filme é muito bem feito. E eu vou ser sincero, eu assisti o Watchmen, acho que tá com um ano mais ou menos isso. Assim, eu já peguei o Watchmen pela primeira vez já há um bom tempo, mas eu comecei a assistir, eu acho que é porque eu era um pouco mais novo, né? E não entendia aquela linguagem do Watchmen, né? Não entendia aquele tipo de filme de herói. Eu já vou ser sincero, eu fui assistir pensando que era aquele filme tradicional, estilo Homem-Aranha, X-Men. E quando eu vi que era uma linguagem tão diferente, eu disse, caraca, não era o que eu tava imaginando. Eu acho que isso talvez possa ter sido o que o pessoal que foi pro cinema assistir o filme, aquele pessoal que não tinha conhecimento de quadrinhos, também pensou, né? Pô, eu vou aqui esperar um filme estilo Homem-Aranha ou estilo X-Men, mas eu peguei um filme totalmente diferente, né? Diz que é um filme de herói, mas tem uma pegada diferente. Então eu acho que também foi isso que contribuiu pro filme não ter sido o sucesso que foi. Pronto, na época dele, nem tanto, mas hoje em dia sim. É, eu acho que, agora é baseado no que você falou, eu acho que era o único risco de correr, porque o risco de correr do lançamento hoje em dia, por causa do detalhe, porque querendo ou não, a Marvel, depois que estabeleceu o universo dela, criou uma imagem de filme de super-herói. Ela definiu como são feitos os filmes. Se você vai ao cinema, você pode pegar fãs de quadrinhos, não, que tem as suas visões divididas. Mas se você pegar o grande público, quando você fala em herói, sempre é aquela coisa, o cara do bem que vai salvar a mocinha e derrotar o vilão, pronto, sempre é aquela visão. A partir do momento que você introduz alguma coisa diferente, sem piadinha com relação a introduzir, que você introduz alguma coisa diferente, o grande público fica com aquele olhar meio receoso assim, não é o que eu esperava. É, e também tem o fato da censura, que eu lembro que na época, que, ah meu Deus, eu quero assistir esse filme, não sei nem o que é. Mas eu gostei do trailer. Tem cenas bem picantes assim no filme. É, né? Não sabia, né? Só tem, quando tem. Eu aluguei o DVD. O Coruja Espectral protagoniza as coisas. É. Que espectro. Aí, cara, que eu peguei o jornal assim, dia 6 de março de 2009. Sim, eu me lembro do dia que estreou esse filme. Que eu vi lá, 18 anos. Eu, o quê? Como assim 18 anos? Na época eu o quê? Eu tinha 13 anos. Mas brinca um pouco aquela coisa, né? Até então, o filme super-herói era coisa de criança. Pois é, exatamente. Eu fiquei sem acreditar. Eu disse, mãe, vem comigo, porque só entro com a senhora. E eu acho que assim, Watchmen, falando aqui, vou separar a obra Watchmen, o filme Watchmen, do Zack Snyder, diretor de Watchmen. Eu acho que o filme era o filme que tinha uma linguagem para o Snyder. Porque quem leu as graphic novels, sabe, tem muito quadrinho icônico, sabe? Tem muita tela icônica, tem muita capa icônica. E é aquilo que o Bruno falou. Ele traduz muito bem isso. Ele consegue pegar. Se você for assistir Watchmen hoje, aí eu de novo faço convite para o ouvinte. Se você pausar em qualquer cena, parece uma cena de quadrinho. Parece que o Zack Snyder tá fazendo um quadrinho visual. Isso. E esse é o grande forte do Zack Snyder. De novo, o grande forte dele é ser um excelente diretor de fotografia e coordenar uma cena de ação de forma muito bacana, muito competente. E eu acho que ele fez, aí o mérito não é dele, e é dele também, porque ele aprova os roteiros. Eu acho que é um dos únicos casos que eu posso abrir minha boca e falar com certeza que a obra cinematográfica, na minha concepção, tem elementos que são melhores do que a obra original. Vou falar porque... Olha aí. Tô falando, sinceramente, que o final de Watchmen do cinema é 200 vezes melhor do que o final... Eu concordo. Do que o final... Alguns discordam, mas eu concordo com o ponto de vista. Eu vi uma chonga voando... Umas alienígenas. Tinha uns alienígenas, alguma coisa assim, né, na graphic novel. Você vai chamar alienígena, eu chamo de chonga, porque... É o nome? Não. Você que inventou. Vai lá no Google e bote você vai saber o que eu tô falando. São chongas, cara. Só isso que eu te digo. Ele consegue fazer uma coisa que é mais coerente, que conversa melhor com o público. Então, o roteiro não é dele, mas aí é que eu vou entrar de novo, né? Muita gente vai defender mais na frente o Snyder nos filmes que foram mais polêmicos, dizendo que, é o dedo do diretor, é o roteirista, é o estúdio. Mas ele é o diretor, ele aprova. Ele aprova, né? Então, assim, como ele acertou nessa aprovação, ele, às vezes, eu acho que ele erra em alguns outros momentos, algumas outras coisas. Mas o Watchmen, pra mim, assim, eu ainda acho o 300 um trabalho de maior referência dele, porque ele faz o que ele faz de melhor. Eu tô falando o Snyder diretor, não a obra. Que é cena de ação, que é aquelas fotografias. E foi o que conversou mais com o público no geral. Porque o Watchmen, a gente estamos comentando aqui, mas é muito bom, mas pra quem assistiu, principalmente pra quem é fã das HQs. E disso que tu falou, né, Matheus? As pessoas não fez bilheteria, as pessoas não foram ver o Watchmen. Uma pena. Mas ao contrário de 300. Nesse eu digo, era um filme grande demais para mentes pequenas. Quer me dizer mais alguma coisa? O Bruno pegou o microfone aí. Sem quebrar. Só para complementar o que vocês disseram, tem os méritos do Snyder com relação ao filme do Watchmen, com certeza, os méritos visuais, principalmente. Né? Eu estava conversando aqui com o Davi, eu não sabia, eu achava que o roteiro do Watchmen tinha o dedo dele no meio, né? Mas vocês estão dizendo que não tem, realmente foi até bom saber, porque o final da HQ eu fiquei sabendo... por vocês também, mas eu já tinha sabido antes que era, tinha esse final meio assim, envolvendo alienígenas, né? Cara. E o final do filme até eu acho que casou bem com a história. Mais coerente. Faz sentido dentro do universo que tá construído ali na tela, né? Talvez tivesse levado pro cinema o final da HQ, talvez tivesse piorado a situação, né? Tipo assim, a pessoa foi assistir o filme, aí em vez de convidar outro pra assistir, ia dizer, cara, não vai não, porque o filme é tão tosco, que no final tem alienígena, não sei o quê, misturado. Ia ser pior, né? Eu acho que a repercussão ia ser pior, né? Embora o filme seja muito bom, realmente. E eu acho que só... E tem o Rorschach, cara. Tem o Rorschach. Isso, é. Brilhando. Personagem complexo. Né? Quando ele diz assim, vocês estão presos comigo. Ah, é. Pronto, então uma coisa que podemos ser unânimes até agora é que com relação às três primeiras obras, é indiscutível que são bons filmes. É que nem aquela criança que ela é bonitinha na infância. Aí e quando cresce... Vai ficando feia, cheia de espinha na adolescência. Chega na adolescência. Mas ele pode virar uma bela borboleta ainda. Aí vem Lenda dos Guardiões. Lenda dos Guardiões. E Sucker Punch, né? Aí já tá feio. Coisa? Cara, Lenda dos Guardiões. Quem assistiu? Assistiu? Nunca vi esse filme. Eu já assisti. A Lenda dos Guardiões, assim, é uma boa animação. Não é espetacular. Não é. É uma boa animação. Tem o toque do Snyder com relação ao visual, slow motion, relâmpago. Tem uma cena. Verdade, tem uma cena sensacional, que é aquela que a coruja vem em câmera lenta, a chuva. Um turbilhão pronto, de isso. Chuva, né? Aquela coisa. Visualmente é um ótimo filme. É, no geral, é um bom filme. A gente já assistiu esse filme no 3D. Ele foi lançado em 3D. Sim, eu assisti em 3D. Claro que foi, eu assisti em 3D. Não, é só pra... mas... Assisti assim em 3D e assim, é esquecível. Eu não vi esse filme, mas era eu lembro. Era um filme que foi planejado pra ser uma trilogia. Sim, porque é baseado em livros, alguma coisa. Whatever, não deu bilheteria, cancelaram o projeto. A animação até bonitinha, eu vi o post. Não, assim. A animação é muito competente, a história é um clichê. Ok. Qual é a história desse filme? Tem uma coruja que briga com outras corujas. É tipo as corujas Hitler versus as corujas lá do bem. É mais ou menos isso. As corujas Hitler, caralho. É as corujas nazistas. Isso é foda. Ditadora. É, puritanas e tal. Pronto, mas no geral, no Lenda dos Guardiões não tem muito o que comentar, até porque no geral também... O 3D era bom, sim, só dizendo, quando eu assisti. Mas geralmente o 3D de animação fica muito bom, né? Geralmente. É mais fácil. É, eu assim, saí com a sensação de que preferia ter visto o filme do Pelé, porque eu vi excelentes cenas, de novo, Snyder, né? Assim, é de encantar os olhos, mas eu saí, ai meu Deus, eu gastei 2 horas da minha vida aqui, eu podia, sei lá... Vamos passar, então. Vamos passar pra um dos filmes que teve uma... Agora a gente vai falar do Zack Snyder. Até agora a gente tava falando do Zack Snyder, a galera aposta. Agora a gente vai falar de Sucker Punch. Sucker Punch. Sucker Punch. Que Sucker Punch é Snyder na direção, Zack Snyder na produção e roteiro. Zack Snyder no roteiro. Então, o que tiver dado errado é culpa do Snyder, o que tiver dado certo é culpa do... Eu assisti com esse cara que tá aqui atrás de mim, meu irmão. Eu sou editor, eu vou cortar esse bagaço e vou reformular a minha Quando frase. Quando você assistiu, eu ele assisti. Estava atrás de você? Tá do meu lado. Gente, é meu irmão, não é incesto. Não é incesto nem nada. Vocês são Lannisters. Aqui não é Game of Thrones nem nada. Mas enfim, eu fui assistir com ele porque quando eu vi o trailer eu achei que esse filme é meio louco, mas eu gostei. Vi no cinema. Ai, que dó. Eu queria, e eu falei assim, quando eu saí do cinema, meus caralho, esse filme era pra ter sido em 3D. Esse filme era pra ter sido em 3D, cara. Eu jurava que era um trailer, era um clipe de música. Eu vi só a cena dos samurais lá, gigante, com metralhador. Eu pensei, puta que pariu, que filme foda. Aí eu fui assistir. Ô, besteira, minha vida. Cara, ele é legal. Vai, prossiga aí. Pelo menos as cenas de ação, eles são muito competentes. Dos zumbis nazistas... Tu tá vendo que desde o começo a gente tá falando isso do Snyder, né? As cenas de ação são muito competentes. É, porque é uma coisa que é unânime, se trata em ação e o visual. Sim. Isso acho que não tem nem muito o que discutir, porque é unânime. O problema é quando se trata de roteiro e da história. E aí a gente entra no Sucker Punch, que é uma história original do Zack Snyder, né? Isso, e o que eu acho que eu mais gostei nesse filme foi a estética de videogame que ele tem. Acho que muito na cena da ação, principalmente, né? Porque, como o David já tinha comentado aqui, ou, aliás, o Elisandro tinha comentado, a cena do samurai, né? Uma cena, assim, que ela é bem, a cena é bem montada. A questão da cena de ação, pelo menos na minha opinião, eu acho ela sendo uma cena bem montada. Sim. E as outras cenas do filme também, você vê, você pensa que você tá aqui jogando videogame em plano de cinema, né? É um colorido, assim, em algumas cenas, né? Não todas, é um colorido, assim, bem, né, psicodélico. E tem robôs, tem, tem soldados nazistas, tem zumbis, né? E samurais de 3, 5 metros de altura. Dava 3 filmes diferentes ali. Só é, verdade. Pronto, é o que eu acho, porque nesse tipo de situação que... Alguns dizem que, não, mas porque não soube escrever a história. Na verdade, acho que ele soube escrever. O problema é que a história é muito complexa. É complexo. Porque como tem aquela questão que é os mundos que você cria e tal, e fica justamente nessa mudança, que de repente, em um momento é samurai gigante, outro momento você tá em plena Segunda Guerra Mundial com um robô. E nazistas zumbis. Dragão. É muito detalhe que se você não observar bem, você se perde no filme. Porque principalmente porque ele começa com aquela pegada. O início ali, você assiste aquela cena, aquela introdução do filme ali. Muito bem feita, por sinal. Mas como o Snyder sabe melhor, trilha sonora tocando e cenas em slow motion. Cenas em slow motion. Isso. Só que aí, justamente, aí você vai entendendo a história, é quando começa essa parte dos mundos que criam, relacionada àquela dança no momento ali. É o momento que começa a se perder. E é aquela coisa, alguns... É o primeiro filme que começou a questão Snyder barra controverso. Que é justamente que alguns gostam e outros não gostam tanto. Particularmente, eu gosto de Sucker Punch, sabe? Eu acho que é um filme ok. Macho, umas cinco mulheres lutando contra samurai, dragão, robô, que vocês falaram aí. Isso é muito legal, cara. Isso é muito foda. Não, ok, é legal, são cenas de ação, mas assim, qual é o mérito em você, sabe? Onde é que tá o mérito? Onde é que tá... O diferencial disso é um filme de ação. Ele podia ter acertado muito nesse filme. Eu acho que é aquele, o Sucker Punch é aquele filme que você fica assim, tá dando certo, mas faltou alguma coisa, sabe? Faltou uma peça ali. O filme não é perfeito, né? Mas assim, eu acho que eu também gostei muito desse filme. Foi a proposta de, justamente, se eu não me engano, a personagem, ela tá num hospital psiquiátrico. A Baby Doll, né? Vivida pela Doll. Emily Browning. Pois é, ela tá no hospital psiquiátrico, então assim, pra ela... E parece que tem todo um lance correndo lá nesse hospital, né? Com relação a toda mulheres. Hora, a toda hora, a realidade e a ficção, né, da imaginação dela ficam sendo suplantadas. Isso. É aí que eu acho que tá a parte melhor desse filme. Isso. As pessoas vão elencar as cenas de ação. As cenas de ação é o que o Zack Snyder faz de forma muito competente. O que eu gosto nesse filme, que eu acho interessante nesse filme, é que você, enquanto telespectador, a todo momento você fica duvidando da realidade. Isso é real, isso não é? O que tá acontecendo aqui? Só que ele acaba do jeito que começou, assim, ele se perde. Ele tinha uma boa proposta, assim, né? Uma boa proposta de filme pra fazer. Talvez ele não. Ele acertou em alguns pontos. Faltou um clímax na história pra encerrar bem. Falta um fechamento, sabe? A sensação que você sai desse filme, não sei vocês, mas eu saí assim. Não tem um clímax? Quando o filme termina. Não, mas eu quero dizer, eu quis falar com o clímax. É um sentido, né? É, tipo. Um fechamento. Você foi, a história tá ok, e aconteceu alguma coisa que faça, que feche o motivo de tudo aquilo ali até. A mulher leva um tiro e a outra uma facada, uma coisa assim. Não, mas é a cena de ação. Isso quando elas terminam de dançar, uma coisa assim, tem uma coisa que dá errado. Aí uma leva um tiro, que isso já é uma cena que não é cena de ação nem nada, é uma cena de tensão, que o Paul Dameron tá no filme, né? Ó, a sensação ele dá um tiro na mulher lá. Do Sucker Punch é assim, você assistiu o Hobbit e a Desolação de Smaug. Esse, né? É foda. Você assiste o Hobbit e a Desolação de Smaug. Aí o filme termina, tipo assim, hã? Você fica esperando o algo a mais. E pronto, ou aconteceu tudo isso. E agora, o que é? Aí é quando corta e... Acho e que só fica... eu e o meu irmão gostamos desse final. Não, cara, eu gosto do filme, gosto do final. É um filme bom, eu gosto bastante. Agora, a questão que eu quero dizer, que nisso eu concordo, é porque falta aquele ponto alto de... agora tudo, esse momento dessa alternância da realidade, da ficção, agora tudo fez sentido com esse ponto aqui. É só porque começa muito bem continua naquilo ele termina engana, naquilo. Ele engana, ele dá pra você uma perspectiva de que você vai encontrar alguma coisa, e o filme todo fica naquela de vai rolar, termina e não rolou e nada. E termina no... Não rolou. Você ficou sem entender, do mesmo jeito. Você entende o que aconteceu, você entende que ela é louca e dá tudo. Dá pra entender. A história tá fechadinha, mas... Ok, e aí, qual foi a desse filme, né? Pronto, agora um detalhe que pra mim entra, porque... Por tudo que foi dito até agora e... Eu tirava a Vanessa Hudgens desse filme. É que o filme é bom, tem seus erros, mas é um filme bom. E foi aí que começou um detalhe que eu acho que foi quando começou justamente iniciou a questão de Snyder controverso. Foi porque quem gostou, ótimo, mas quem não gostou... Achou o pior filme do mundo. Achou o pior filme do mundo. Que tudo no filme é uma desgraça, assim, como se fosse... Tudo horrível mesmo que não tivesse nada, sei lá. Foi exatamente o momento que quando apareceu o pessoal atacando, surgiu os que defendem. Aí foi justamente quando começou a criar a... Já tinha. E dividiu, né? Pronto, foi aquele momento que dividiu. Mas eu acho que, e aí eu vou trazer, eu acho que o Zack Snyder, ele é o ápice de uma cultura que a gente tem visto surgir, principalmente na internet, que é essa cultura do haterismo, né, cara? Isso. A galera... Ou a coisa é perfeita, ou a coisa é um lixo. Ninguém admite. Maior nesse ser, quesito. Né? É que a história do amo e odeio, né? Não tem um meio termo. Não existe esse meio termo. E até aqui, a gente não pode acusar o Zack Snyder de ser um diretor lixo. Até então... Ele é completamente... Se não foi até agora, só vai melhorar. Alguma coisa mais em relação a Sucker Punch e o País das Maravilhas? Mas ele parece mesmo, né? Mas a proposta, ele disse mesmo. A Baby Doll é a Alice todinha, né? É porque tem a ver com esse negócio da imersão, da loucura. É bem baseado. É uma releitura Snyder da Alice. O hospital psiquiátrico. Se o Zack Snyder tivesse escrito a Alice, era assim. O hospital psiquiátrico era a toca, né? Que ela entra, a Alice, uma coisa assim. É, tem tudo. Eu não lembro. O País das Maravilhas. Enfim. Chegamos, finalmente, né, ô Matheus? Finalmente na sua zona de conforto. Edita e coloca a música do Superman. Eu vou fazer isso, cara. Eu vou botar. Não se preocupe que eu vou botar lá em cima. Vai estourar... Aqui, então, a gente tem o Zack Snyder já, um diretor mais maduro, um diretor estabelecido quanto a um diretor competente em cenas de ação e um bom executor de fotografia, né? E ele acho que pega o projeto que vai... Mudar a sua vida. De fato, agora transformar no Zack Snyder que a gente conhece, o Zack Snyder polêmico. Só, esse é o Zack Snyder. Só um detalhe, aqui. Qual foi o ano do lançamento do Sucker Punch? 2011, se não me engano. Sucker Punch é 2011. 2011. Tá? Conferir agora. Pronto. O Homem de Aço. Tanã. O Dragon Ball da DC. É o Dragon Ball. Um espetáculo à parte. Vamos lá, pode falar do filme. Fique à vontade. Okay. A história de origem do Superman. Tem o Henry Cavill. Todo acochadinho. Todo malhado, saradão. É o que entra na questão da visão de Deus dele, que é tudo perfeito, o músculo perfeito. Dá cabelo raiva ver esse filme, dá raiva olhar pro Henry Cavill. Você olha assim, puta que pariu. O Matheus não vai falar de homem, né? Ele vai falar de outra coisa. Ele não vai falar nada, não, mas. Dá raiva, cara. Dá pra você, cara. Eu não vou parar e ficar com ódio ou amor e ver um cara sarado. Se fosse uma mulher, beleza, mas homem? Você fica com raiva de uma mulher sarada? Não, não tô dizendo que eu fico com raiva. Vai, segue aí. Enfim, vai. É a história de origem, mais uma, vamos dizer assim, né? Eu confesso que eu fiquei tão feliz quando esse filme começou. Quando eu vi o Superman barbudão, eu disse, sério? É isso que eu vou ver? É tipo Superman à la Nolan, né? Cuidado, eu pensei, cara, ele... Superman pé no chão, uma parada realista. Só que aí... Tem produção do Nolan. O Snyder foi indicado pelo Nolan, no caso, pra direção do filme. É o primeiro filme do universo estendido da DC. Que até então não era o universo estendido. Não era. Errado isso aí. Ele não era ainda, né? Só depois veio com o Batman era Superman. Era um filme do Superman. Aí eles inventaram o universo deles lá, porque tinha que correr atrás da concorrência. O Matheus tá se segurando. Eu só quero ver em Batman. É inquestionável isso. Que o Batman vs Superman veio depois, assim, pra poder fazer dinheiro em cima do que a concorrência já tava ganhando trilhões. É, porque no caso. Agora fugindo. Tá certo, não, mas fugindo um pouco da questão do Snyder com relação ao universo, mas sem dúvida, que com o sucesso da Marvel, que atingiu o ápice em 2012 com os Vingadores, e o Man of Steel veio logo em seguida em 2013, sem dúvida voltou os olhos que aquilo dava certo, o universo compartilhado com vários filmes de heróis, E tanto que em seguida, depois e de... E a Universal, né, tinha na sua posse, e aí fica uma crítica Universal, né, isso aqui não tem nada a ver com Zack Snyder, vou, de fato, colocar o Zack Snyder de lado aqui pra gente fazer esse comentário. A Marvel, quando iniciou o universo dela, e é impossível falar de DC sem falar da Marvel, não tem nada de Marvete ou de Sinalto nesse momento não, é mais realmente uma análise do mercado dos filmes. A Marvel tinha vendido o direito de tudo que era herói que valia a pena dela, né? Ela tinha vendido Quarteto, tinha vendido Homem-Aranha, né? Quem que a Marvel tinha? Tinha Homem de Ferro, que a galera vai, todo mundo paga pau hoje pro Homem de Ferro, mas se você for olhar lá atrás, quem era o Homem de Ferro? Exatamente. Ninguém sabia nem quem era. Eu vou dizer pra você, eu li quadrinhos e pra mim o Tony Stark era um bêbado. Só te interromper rapidinho, é justamente o que eu já tive uma conversa parecida com relação a isso, porque é inquestionável o sucesso que a Marvel faz hoje em dia pelo universo que ela construiu. Mas tem muita gente que quando quer falar, como se fosse... Eu acho que a diferença tá aí, porque se hoje em dia eu conversar com meu pai ou com a minha mãe, todo mundo sabe quem é Batman, quem é o Superman, quem é o Flash, todos aqueles heróis principais. Era isso que eu ia dizer, viu, Matheus? Agora, a Marvel, sem dúvida, começou em 2008, Homem de Ferro, legal, o cara com armadura, bacana, Homem de Ferro 2, o que a coisa foi caminhando e todo mundo foi conhecendo, foi se identificando com o personagem, aí foi quando construiu. Hoje em dia todo mundo conhece um herói da Marvel. É tanto que a prova tá aí como recentemente os Guardiões da Galáxia 2. Sim, heróis que ninguém conhecia. Galáxia, né? Eu pessoalmente conhecia daquele jogo que eu acho que a maioria já jogou, é Marvel vs Capcom. Uhum. Eu nem conhecia. Pronto. Dizer pra você. Aí tinha o Rocket lá, eu conhecia dali, mas fora isso, mas pronto, hoje em dia você vê, depois do universo construído, traz, é um sucesso. E até dá uma dor. Exatamente. Mas o que eu ia dizer a Marvel tinha em mãos heróis como Homem de Ferro, como Thor, como Capitão América. Gente, quem é Capitão América? E dos outros heróis que a Marvel tinha em mãos? Ela foi lá, lança esses heróis e faz dinheiro. O grande estalo da Universal, não, da Warner, desculpa, da Warner, foi esse. A Warner tinha em mãos Flash. Gente, eu vou nem falar do Flash. Quem é Flash? Batman e Superman, gente. Na mão. E por que ela cochilou tanto? Eu acho que esse foi o grande estalo da Warner. Ela tinha heróis que sozinho, esses dois, valiam um peso de cinema em construção narrativa muito mais que a da Marvel, 200 vezes o que a Marvel tinha no começo, pelo próprio histórico que já são tem. Que são mais coisas. Se você pega qualquer pessoa que não é fã de quadrinhos, ela sabe quem é o Batman, sabe quem é o Batman e sabe quem é o Superman. A Marvel teve construído zero, e aí eu acho que nesse momento o Zack Snyder é jogado, e voltamos o Zack Snyder agora pra história, ele é meio jogado numa treta, ele é jogado numa saia justa de fazer... Pra ser o responsável a iniciar tudo aquilo. Exato. De uma coisa que agora inevitavelmente vai ser feito como uma comparação. É inevitável isso. Zack Snyder, Man of Steel, o que a gente tem de curiosidade em relação a esse filme? Que pra mim, assim, o filme ele é tão bom que eu sei que ele brigou com o Zod. Só. E tem lá o pai dele, né? Tem o pai dele nesse filme? Tem, né? É bom, né? É o... Bom, né? Kevin Costner. É bom esse filme? É, cara. Tá bom, vai, siga aí. Rapaz. Mas pode falar, pode meter o pau agora. Agora é a hora de vocês, brilhem. Eu tenho uma opinião pessoal. Eu vim aqui só pra assistir essa treta, essa batalha, e vou chorar sangue aqui, velho, porque eu sempre quis ver isso. Até agora você observou que o clima é cordial, né? Tá cordial até agora. Tá fazendo julgamento, tá sendo honesto. Temos um Lex Luthor aqui na sala, querendo... vai, prossiga. Sobre o filme, Davi, o Matheus ou o Bruno, o que vocês têm? Porque eu realmente vou ser franco com vocês. Eu assisti esse filme uma vez e meia, e não me interessei em ver nunca mais esse filme. Eu sei que tem o Henry Cavill fazendo o papel do Superman, eu sei que é o primeiro filme do universo da DC, mas assim, gente, eu não comprei. Não comprei, o filme pra mim não funciona. Assim, só começar aqui, né, Matheus? Eu discordo, Lisandro, assim, que... Assim, o filme ele não é de todo ruim. Sim. Certo? Ele tem horas... E às vezes ele demora um pouquinho pra engrenar, né? Mas por conta daquela história de origem mesmo, né? Eles quiseram refazer... E tava indo tão bem, né, cara? Tava indo bem. A nova origem do Superman tava indo bem. Eu não sei nem... Ó, pra você ter uma noção, eu não sei nem dizer porque que eu acho esse filme esquisito. O que foi mais que você assinou? Você precisa assistir uma segunda vez. Pode ser. A gente às vezes só, né, só acorda mesmo pro que se o filme é bom ou ruim mesmo depois de duas, três vezes, né, que assistiu. Mas assim, voltando pro desenvolvimento da história, né? Realmente, assim, é uma história que às vezes demora pra engrenar. Eu acho que lá pra meia hora, uma hora de filme é que a coisa vai desenrolando. Gente, eu tenho que esperar uma hora de filme pro filme prestar. Não, mas é assim, tá. Comparando, por exemplo, o Batman Begins, do Nolan. Né? Então, assim, não ele tem uma... Não, eu gosto muito da trilogia... Eu gosto muito da trilogia Nolan, né? Da trilogia do Batman, do Nolan. Eu gosto muito. Mas, assim, esses filmes de história de origem, a maioria deles começa assim mesmo, só conversa, às vezes uma cena de ação aqui e acolá. A proposta do Man of Steel, né? Do Zack Snyder pro Man of Steel foi trazer uma história do zero, né, assim, teoricamente do zero, eles mudaram algumas, algumas informações, detalhes a respeito da origem do personagem, né? A questão da, do nascimento dele em Krypton e ele ter sido enviado para a Terra. É, não, as atuações, assim, eu não considero que sejam atuações ruins. Eu acho que os atores... Ah, eu não tenho como defender o Henry Cavill, cara. Ele é um bom Superman calado, cara. Não, tudo bem. É realmente, ótimo. Assim, como Superman, eu acho que... Ele é sarado, Superman, ele é bombado. O Superman do Christopher Reeve, né? O Superman original do cinema. Eu acho que ele daria de 10 a 0, realmente. Sim, sim. Ele tinha mais carisma, vamos dizer assim, né? Talvez porque a época era outra, né? Os tempos eram... É uma outros. Visão diferente. Pode, sim. Era uma outra visão coisa, diferente, né? Isso, com certeza. É... Mas com relação, assim, ao personagem, eu acho que ele vai se desenvolvendo aos poucos e talvez no próximo filme, que a gente vai falar depois mais tarde, né, o Batman vs Superman, pode ser que tenha algum desenvolvimento a mais do personagem, mas a gente comenta depois. Com relação ao filme, assim... Só fazer um corte aqui, Bruno? Certo, fica à vontade. Isso é uma coisa, por exemplo, que me incomoda. Nas pessoas, quando elas vão defender, tipo, o Zack Snyder ou até o que a DC tem feito. Diz assim, ah, mas no próximo filme... Gente, o cara teve um filme inteiro... O filme do cara, o Man of Steel, é o filme do Superman. E eu vou desenvolver o personagem daqui 3 filmes? No filme dele eu não vou desenvolver o cara. Eu acho que falta competência aí nessa hora de vamos ver esse roteiro. Por que, que esse meu roteiro não tá me entregando um personagem que as pessoas comprem? É, eu sei que o Superman, e eu não sei se vocês são fãs do Superman, eu não sou. Mas eu digo pra você, o Superman não é um personagem fácil de defender. É um personagem, eu acho o Superman meio chatinho. Pronto. Ele é muito... muito modelo padrão de super-herói. É difícil. Já é um ponto que é o que eu gosto dessa versão do Snyder. Porque Sim. Se você for olhar os filmes mais antigos, no caso do Christian Reeves, é aquele Superman que todo mundo conhece. O escoteirão. Clássico, né? É, o clássico. É o escoteirão do bem, que todo mundo se espelha nele, o herói, tudo bem. Se analisar bem a história do Man of Steel, ele é um cara. Sim. Ele tá lá perdido, o que é que eu tô fazendo nesse mundo, que eu sou o único cara que tem um 300 poder, né? Já é um problema, o filme já começa com um problema justamente nisso aí, porque o Superman já é muito conhecido. A gente já tem base da história, sabe da história dele todo dia. Então, a partir do momento que você senta numa sala de cinema... Que foi um abacaxi. Por isso que a partir do momento que você senta numa sala de cinema e tem que rever uma história de origem com outra visão, aí você, dependendo da situação, você já fica... Mas tá bom. E vem um ponto que eu acho, por exemplo, que pode ter sido um problema... do Zack Snyder aí, pro Zack Snyder e do filme do Man of Steel. É, o personagem, ele já é um personagem que é consolidado. Ele vinha de um reboot bem recente com aquele ator lá, sofrido. 2006. Com... Brandon Routh, do Superman Retorno. Cara, a pergunta é, vamos pegar a Marvel de novo aqui como exemplo. Eu preciso reapresentar esse personagem, sabe, de origem? Será que eu preciso? Todo mundo sabe a origem do Superman, mas a origem do Superman foi contada quantas vezes? Eu acho. O Homem-Aranha foi reintroduzido agora no universo Marvel e não vai ter um filme de origem. Não vai ter. Chegou, todo mundo sabe isso aqui, esse cara aqui. Não é bem a origem, mas é como se fosse um início, assim. Porque ele já trabalhava, só que em segundo plano. Eu sinto que eles gastam, por exemplo, Matheus, nesse Man of Steel. E como foi tu, né, Bruno? Falou que o filme leva mais ou menos uma hora pra acontecer. É. Ele leva essa uma hora porque eles se preocuparam realmente em vamos apresentar. Mas, gente, todo mundo sabe quem é esse personagem. Mas, por exemplo, o Doutor Estranho. Levou uma hora também pra chegar, pra engrenar. Mas ninguém sabe quem é. Eu tô falando do Superman, cara. Mas no caso, justamente é quando entra o ponto da visão do Snyder. Mas o Batman Begins, só pra terminar aqui. O Batman Begins, todo mundo sabe quem é o Batman e todo mundo adora. O pior filme do Batman do Nolan é o primeiro. Não, cara, não é pior, não. Eu acho. Ele é tão bom quanto os outros. Eu já acho o terceiro, aquele... Enfim, voltando... não é o Nolan que tá no julgamento. Voltando à questão do Man of Steel... Eu acho que muito tem a ver com a visão do Snyder. Porque se você analisar, como eu falei, é um cara que tá perdidão no mundo ali. Você vê em muitas cenas e diálogos, até mesmo naquele momento em que o Zod chega à Terra, que ele vai até o padre pra conversar, pra ver se alguma coisa ajuda ele ali, qualquer coisa que o padre falasse ali naquele momento, pra ver se dá um caminho pra ele. Você vê muito também que no filme não é o Superman em ação. É um cara... Que ganhou uma roupa de um pai que ele sabe que teve no espaço. Que ele é filho do Russell Crowe. É, isso. E ele sabe que aquele símbolo significa esperança, etc. E no, na questão, ele vai mais lutar pela sobrevivência dele do que mesmo... É tanto que é um ponto que foi criticado no filme, mas o que eu acho que a minha visão é essa. Porque o pessoal criticou muito. Ah, mas destruíram a cidade todinha. Mas você vê que no momento, ele tá mais preocupado em salvar a vida dele. E da Lois Lane, da própria mãe dele. Ele? Foi cedo, né, a Lois Lane? Pronto, pois é, porque no caso você vê que os caras estão lá porque quer pegar ele de qualquer jeito pra retirar o códex e tá, aquela história toda. E é como eu falei, é um personagem que tava em desenvolvimento, é o início dele ali, não é aquele Porque se você pegar os filmes clássicos do Superman, em questão de segundos ele já é lá, o escoteiro que todo mundo adora. Mas no Man of Steel ele tem essa questão de caminhar até o ponto. Pronto, e outro detalhe que eu acho com relação ao filme é porque a ação do filme ficou toda do meio pro final. Se você pegar o início do filme, por mais que tenha aquela cena de ação logo no início ali, mas é muito a questão de explicando o que é que ele estava fazendo durante aquele tempo, sim, quem é Lois Lane. E isso... Eu já sabia, né? Todo pronto, mundo sabia. E isso é a questão que, pra mim, consome mais no filme, porque você, sim, fica muito tempo falando, falando, falando, e é quando entra a ação, que é justamente o que todo mundo elogia muito no filme. Assim, só pra complementar, Matheus, o que você falou, eu acho que a proposta de revisitar, né, você rever no cinema a história de origem do Superman, foi porque eles estavam criando um universo estendido. Assim, pelo menos, eu nem acredito que até aquele, né, momento eles não tinham... depois, né? Isso, eu acho que eles não tinham a... eles não tinham a ideia de fazer um universo compartilhado, como já foi comentado aqui, né, com outros heróis, o Batman e os outros heróis da DC. Mas talvez eles já deixaram, assim, uma ponta. Tanto que em algumas cenas do filme você vê, por exemplo, tem uma cena de briga entre o Superman e o Zod, né? Que você o vê o Wayne, o N-Tech, né? Eu acho. O que Enterprise. Um satélite. Então, assim, eles já deixaram uma... época era meio fanservice. Eu tenho a impressão que... É, porque, na verdade, fanservice. Se você for analisar o projeto com relação a Batman vs Superman, já tava lá há muito tempo. Né? Tanto se você assistir... Eu Sou a Lenda, exatamente. Já mostra o logo do, né, filme. É. E se você olhar de 2008 para 2013, é muito tempo. Sim. Aí você vê que eles podiam, no início, não ter aquela visão, ah, vamos fazer um universo compartilhado, mas que eles queriam uma continuação baseada naquilo ali, com certeza. Isso, isso. Também acho que um Batman vs Superman já estava no roteiro da Warner, só não tinha, eu acho que essa... A segurança, a base, né? De... Essa coragem de dizer, vamos fazer um universo compartilhado. Pronto. Aí, assim, só retomando o que eu tava dizendo, eu acho que essa nova origem que eles quiseram dar foi justamente porque eles estavam pensando nessa construção de universo. Tudo bem, eu acho que a maior parte do público já conhece a história do Superman, né? Vendo as histórias, os filmes do Christopher Reeve, e mais recentemente, né, aquele filme de 2006, Superman: O Retorno. Mas eu acho que para montar esse universo novo, com personagens já conhecidos do grande público, eu acho que eles quiseram justamente começar do zero para justamente fechar esse universo. Você tá entendendo? Até não ter ligação com os filmes antigos. Até porque se você for analisar o Superman: O Retorno, não teve uma origem dele. Como o próprio nome já falou, retorno, Superman, isso, só retorna na história. Só alguns detalhes é que são jogados para lembrar. Mas não contando a história. Mas é outro ponto também que entra, porque a princípio alguns podem se incomodar com a questão de contar a origem, mas já foi justamente o que reclamaram bastante quando foi anunciado Batman vs Superman. Porque iam introduzir um Batman completamente novo, mas não tinha a história de origem dele, aquela coisa. É por isso que entra aquele ponto. Às vezes... Melhor Batman para mim, tá? Só pra... Ainda bem, concordamos então nesse caso. Não. Eu discordo por enquanto. Não, você é porque... Mas é onde é o ponto que eu quero chegar. Porque, tipo assim, no caso do Homem de Aço, como comentou, é chato aquela questão de apresentar tudo novamente, mas ao mesmo tempo foi o que reclamaram do novo Batman, na verdade, do universo estendido da DC, porque tá correndo muito rápido e muitos personagens não estão tendo... Eu acho que você tocou num ponto essencial, sabe, o... Matheus. Não. Ah. Eu ia dar sequência. Acho que tocou num ponto essencial, que é o fato de, realmente, eu acho que o que peca é só essa pressa. É só essa pressa. Sabe? É o meu medo que eu tenho com a Liga da Justiça. E aí eu vou dizer, aí eu vou inocentar aqui o Snyder da história. É muito erro da Warner, sabe, nessa construção. Tanto que eu não tô nem entrando muito nesse mérito, né? Eu tô julgando mais o filme pela composição dele. Assim... Man of Steel, pra mim, é um filme ok, tá? Assim, eu digo... Não é bom. Assim, eu tô falando... Comparando a obra do Snyder com a obra do Snyder. Não vou nem comparar ele com essa de ninguém. Eu tô falando de um cara que fez Madrugada dos Mortos. Eu tô falando de um cara que fez Watchmen. Eu tô falando de um cara que fez 300. Eu não tenho como dizer que o Man of Steel é um grande filme. É o mesmo nível. Ele é um filme. Ele é um filme. Ele entrega o que ele tem que fazer. Eu entendi o que você quer dizer. Eu não veria esse filme no cinema. Eu vi. Até porque... Só no IMAX. Não, ok. Eu não veria. Eu não veria porque, assim, pra mim não tem nada que eu diga assim, meu Deus do céu, caralho, esse filme... Diferente do próximo que a gente vai falar agora. Que esse eu fiquei um ano. Ano ansioso por essa porra. Pronto, mas no caso, agora só pra concluir com relação ao Man of Steel, mas ele tem aquela questão da primeira parte do filme, né? De apresentação, mas a partir do momento que o Zod chega em cena... É o filme, né? vira outro filme. É tanto que... um filme de Zack Snyder. Que eu acho que no... que é a parte que não tem como discutir. Aquelas cenas de ação, aquelas batalhas e tal são Dragon Ball Z. E uma coisa que eu gostei, e aí eu vou trazer um ponto que eu acho positivo no Man of Steel, por exemplo, que eu acho que eles perderam um pouco a mão pra o Batman vs Superman. As cenas de ação do Man of Steel são cenas assim... que você olha, porra? É sério isso, né? É um Dragon Ball, cara. Um Dragon Ballzão do caçamba. Porque... E não tinha entrado nessa vibe que destruição. Da DC gosta de apregoar. É um filme escuro, um filme dark. É um filme que ele é quase todo rodado de dia. E funciona. Nem por isso é um filme menos adulto, não. É um pronto. Filme... é porreta. Exatamente. E é claro, cara, não tem problema. Eu vi as cenas, eu queria ver aquelas cenas, eu vi. É que os fãs gostam muito da cena de ação do Man of Steel, porque... ah, não teve ação suficiente, né? Porque no Superman teve, Retorno, não tem uma cena de ação, tirando aquela do avião. E a da bala no olho. É, da bala no olho, que é bem rapidinho. Aquela da bala no olho é bem bizarra. Acho que duas coisas boas, podemos dizer assim, daquele filme... Que eu lembro que eu fui assistir, caralho, cadê a cena de ação desse filme? Cadê a destruição? Realmente é muito... Aí quando... e eu tenho tava faltando o Zack pronto, no filme. Não me orgulho, eu não me orgulho em dizer que eu tenho o DVD desse filme. Eu tenho, mas eu podia tacar... dá tempo ainda de vender. Posso tacar fogo, não vender ninguém quer mais. Então até que o povo só faz baixar hoje na internet, né? Então... aí quando chegou o Homem de Aço, você fica, caraca, era isso que eu queria ver. Desde o Superman Retorno eu queria ver esse negócio. Tipo, você tem um herói que ele tem um nível de poder absurdo, né? Absurdo. Vamos ver esse cara usar isso, né, cara? E outra, se você analisar o vilão do Superman, que no caso é o General Zod, ele é um poder equivalente, que ele também é um kryptoniano. Todos, na verdade, ali que vem naquela nave são kryptonianos e tem um poder equivalente. Então, uma batalha, eu acho que não teria como ser de outra maneira. Tinha que ter destruição da cidade, porque no caso... não critico, não. A galera também pronto, quer buscar motivo. Ai, vamos criticar porque destruiu a cidade. Mas podia destruir o mundo. Se fosse bom, tava esse valendo. É o ponto que eu tava querendo chegar. Porque justamente, mais uma vez, eu acho que... tipo assim, o Snyder sempre teve seus fãs. Mas sabe aquela história do ditado que cutucar cobra com vara curta, né? Sim. Pronto, foi mais ou menos isso aí. Porque tava lá os fãs, na dele, gostando. Mas aí o pessoal começou, rapaz, isso aqui é ruim, isso. E criticando muito. Aí eles foram subindo, defendendo, isso. E foram aumentando, pronto. Aí foi aquela história da ação e reação. Sim. Quanto maior o nível da ação, maior foi a reação. E aquele haterismo, né, que a gente tem. Pronto. E o Snyder, ele é um grande foco disso, né? Eu acho, por exemplo, aí vou fazer outra de novo a comparação agora com os filmes da Marvel. Acho que a Marvel não sofre tanto desse haterismo. Até sofre um pouco, mas sofre menos do que o Snyder. Não é nem a DC que sofre. O Snyder específico. Sofre menos a Marvel é porque ela tem um negócio de resguardar mais os diretores. Acho que tirando ninguém. O Joss Whedon, os irmãos Russo e agora o James Nolan. Gunn. Os outros diretores que a Marvel contrata, ok. E nesse caso... nem o nome dos caras aparece direito. É Marvel, o filme é Marvel. Esse do Thor, agora, Taika Waititi. Quem pois é, ouviu Marvel, falar nesse cara? Esse negócio, ela controla mais esse negócio do diretor e o diretor não se sobressai muito. Aí essa briguinha acaba não acontecendo. No caso do Zack Snyder, tem isso, né? Os fãs do Zack Snyder acabam entrando na defesa do Zack Snyder e vão comprar o que ele fizer por isso. Aí aumentou muito e também. E os haters vão lá e mete o pau. E aumentou também muito na questão depois que, querendo ou não, ele foi quem iniciou o universo DC. Porque ele planejou tudo, a questão da sequência dos filmes. Então, por mais que, na visão de alguns, a continuação, que é o próximo assunto... acho que a gente pode entrar, né? Já pode entrar, então. Só fechar pra mim agora o... Ele fez... Ele escreveu e foi produtor do... 300 Ascensão do Império. Isso. Que é bom também, ok? Dá pra assistir. Cara, eu não gostei muito. A única coisa boa... a única coisa boa é Eva Green. E pra mim é a mesma coisa do primeiro. Ação e mais ação que todo mundo gosta. Então, não tem muito o que ser dito, ele não é diretor desse filme, ele tá lá e tem a cara de Zack Snyder, assim, cara, as coisas acontecem. Eu fui ver esse filme no cinema, sabia que ia ter as câmeras lentas estilo dele, mesmo sabendo que direção. Mas é demais, cara. É pior do que o slow motion dele. É meia hora os caras correndo na terra, na praia, sei lá o que. Mas é esse detalhe que entra um mérito dele. Porque, no meu ponto de vista, em relação a slow motion, ele usa numa perfeição como não, ninguém. Ele usa perfeitamente. A gente vê outros diretores tentando fazer isso e não conseguem fazer com a mesma eficiência. Ele tem esse negócio de fazer um slow motion, ele acelera a câmera e bota outro slow motion. E fica genial, cara. Fica genial. Você sente o impacto da porrada. É tipo exatamente. O Guy Ritchie, a slow motion do Guy Ritchie, ele é parecido com o do Zack Snyder. Né? O Zack Snyder fez escola nisso. Ele é parecido. Mas assim, com esse do 302... Eu quero só fazer uma pergunta aqui, antes de a gente avançar pro Batman e Superman. Vocês acham que Man of Steel é um filme à altura dos outros filmes do Zack Snyder? Não, nesse quesito aí eu concordo que o nível é inferior, mas é um ótimo filme. Sabe por quê? É um bom filme. Pra mim é um ótimo filme. Pra mim ele é um bom porque é o seguinte, eu vou lá, eu assisto, se você me botar pra assistir agora, eu não vou assistir Amordaçado, né, que nem ver um filme do Adam Sandler, eu vejo. Cuidado, viu, esse de Cannes aí, ó. Ok, whatever. Indicado ao Oscar. Se Deus quiser, ele morre antes. Não vai acontecer isso. Só que assim, tipo... Pra mim não é marcante. É um filme que eu vou lá assistir. Tanto é que, assim, a história é ok. Desce um alienígena e briga com ele. Ok, gente. Tá aí. E Dragon Ball Z é o quê, mano? Não, mas no geral... Dragon Ball Z desce um cara lá de não sei da onde pra brigar com o Goku? Não é bom. Mas no geral é... Que isso, rapaz? Que isso? Mas no geral é o resumo da maioria dos filmes super-heróis. Você pegar os Vingadores. Os alienígenas desceram, briga e... Exatamente. Derrota. Chitauri. Vamos lá pro Doutor Estranho. É um médico, bababá, encontra os poderes, aí vai lutar contra um ser intergaláctico, bababá, pronto. É a maioria do filme, o Thor. Mas é isso assim, né? Eu não sei, o que me incomoda é que eu acho que ele não é um filme marcante. Até esses outros filmes que a gente diz, o clássico do maniqueísmo, o bem versus mal, vai estar em todos os filmes de super-herói, eu concordo. O que eu tô dizendo assim, não tem uma história assim que eu diga, meu Deus do céu. É tipo, até vamos falar dos Homem-Aranha, tem o Sam Raimi. Homens-Aranha. Os Homens-Aranhas, isso. Os Homens-Aranhas e o... Tobey Maguire. Melhor Peter Parker. A gente tem depois o Andrew Garfield e a gente tem agora o Tom Holland. Se você pegar os três, eles têm uma identidade, cada um. Você consegue ver claramente que são três Homem-Aranha, mas são três Homem-Aranha diferentes. Não dá nem pra confundir. Se botar os três, você assistir o filme, eles nem dá pra fingir que é o mesmo herói. São três heróis diferentes. Esse Man of Steel, ele não tem uma identidade de Superman. É isso que eu acho. Ele é um filme. Esse Superman, pra mim, ele se consolida mais no filme seguinte. Agora eu... Pronto. Bora. Aí já é o detalhe... Até porque talvez não seja o Superman, como tu falou. Até já é o detalhe que eu acho que muitos... Eu já vi pessoas comentando que acham que foi... Ah, não, mas isso aí eles mudaram depois. Mas eu acho que, como eu falei, todo mundo já sabe que o Snyder começou o universo de si, planejou a questão do universo compartilhado. Eu acho que na questão do Man of Steel, ele já fez pensando, porque querendo ou não, futuramente ele ia desenvolver melhor o personagem. Eu também. Mas eu tô aceitando agora, porque tu falou uma coisa aqui agora atrás que eu meio que concordo. Não era o Superman, né? Era um cara ainda se descobrindo quem ele era. Como né? Vai ser no filme da Mulher Maravilha agora. Só adiantando. Aviso. Eu tô contando e torcendo por isso. Agora o detalhe que eu queria entrar é porque se você analisar, o Superman veio de uma figura desconhecida que supostamente virou um herói no final do Man of Steel. Era uma figura considerada controversa durante o Batman vs Superman, que era aquele que muitos viam como um herói e outros como um vilão. Vamos entrar no Batman Superman. Só pra concluir. Miserável que trouxe aí a partir do momento em que ele faz aquele sacrifício, que é tanto que... que bota um aspa aqui, sacrifício. Mas que você vê que ele consegue mudar até o pensamento do Batman... Você vê agora que a história fechou perfeitamente pra na Liga da Justiça ele retornar como o herói que todo mundo conhece. O Superman que todo mundo adora e ama. Se você olhar, o Snyder desenvolveu de uma forma que o personagem só cresce e vem agora no nível que todo mundo queria. Mas vamos pra Batman vs Superman que eu tô doido pra ver isso. Próximo filme. Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Degladiem-se agora, por favor. Não, degladiem-se. Eu pensei que você ia apresentar o filme. O que, é que a gente tem nesse filme? A gente tem o Batman. E tem o Superman brigando, né? Pronto. Assim, eu passei um ano na expectativa desse filme. Eu acho que foi um filme super-herói que. A galera acha que. A galera às vezes me acusa de Marvete, né, Marvete. Mas o pessoal esquece que eu acompanho, eu li quadrinhos do Homem-Aranha, principalmente, li muita coisa da Marvel, li pouquíssima coisa da DC, não dá nem pra comparar, não conheço a DC o suficiente pra dizer que eu sou Marvete e que eu não gosto da DC. Eu não sei, eu não conheço o universo da DC, eu conheço o que a DC tá me apresentando. Uhum. Né? Por isso que o julgamento que eu faço é do que eu tô assistindo. Assim, eu tô de coração aberto, tanto que eu fui assistir o Batman vs Superman com extrema empolgação. Vingadores, pessoal, Vingadores foi um grande filme. Gente, eu vi Vingadores no DVD... Não posso falar isso aqui. Eu vi depois, eu não vi no cinema, o Vingadores. Porque pra mim era o whatever, Pra mim tanto faz. Eu realmente comecei a gostar do trabalho da Marvel depois de Vingadores. Eu comecei a olhar, tem alguma coisa legal acontecendo aqui. Tem um universo sendo, né, em convergência. E quando chegou o Batman também, eu já estava com expectativa muito grande. Metade disso era culpa da Marvel, que tinha me mal acostumado com o universo compartilhado. Quando eu disse assim, poxa, gente, eu vou ter o Batman... esfregando o saco na cara do Superman. Gente, vai, não tem como esse filme dar errado. Não tem. Eu fui de coração aberto. Gente, eu assisti a primeira hora do filme empolgadíssimo com as pessoas perto de mim. Eu, gente, vocês estão vendo isso aí, sabe? Tipo, eu queria que as pessoas gostassem que nem eu. Só que eu fui broxando no decorrer do filme. Gente, o filme é ruim. Me desculpem. Não vou defender uma coisa que é ruim. Search your feelings, you know it to be true. No! No! Há controvérsia. Assim, o filme é ruim. E eu, aqui eu vou botar na conta do Snyder. Aqui, infelizmente, eu não tenho como defender e dizer que aquele roteiro todo costurado, se ele é um diretor, do nome que ele tem, da importância que ele tem na Warner, ele permitir que o filme fosse aquilo, é muito difícil pra mim isentá-lo. Só foi uma pergunta, o detalhe vai ser versão estendida, que é Snyder mesmo, ou a versão Warner picotada do cinema? Pronto, é isso que eu queria saber dele, Lisandro. Você assistiu a versão estendida? Assistiu? Assisti. E você acha que o filme, pelo menos, não melhorou um pouquinho mais melhorou do que um pouquinho. A versão? Um pouquinho. Pronto, eu acho que essa seria mais ou menos a minha opinião. Mas as grandes falhas que eu enxerguei em Batman vs Superman continuam na versão estendida, sabe? Até pra pontuar e eu deixo vocês vocês ficarem felizes então, aí falar e me detonar se quiser. Mas o que eu enxergo de fracasso em Batman vs Superman? Primeiro, que era um filme que eu acho que jogou o hype de todo mundo lá em cima. E isso já faz a coisa ficar um pouquinho complicada, porque se tem hype, a expectativa é grande. É mais fácil você fracassar do que você acertar. E são os dois heróis, né, mais conhecidos, como a gente já comentou aqui. E, gente, o Ben Affleck entregou um Batman incrível. Sem dúvida. Sabe? Entregou um Batman incrível. É pra mim o melhor Bruce Wayne, é pra mim o melhor Batman do cinema. Ele, nas duas coisas, ele fez bem. A Mulher Maravilha faz uma participação pontual, que também tá ok pra mim. Eu acho que é um dos destaques do filme, justamente. Eu gosto daquela musiquinha dela lá. A trilha é ótima. E as cenas, a lá Zack Snyder, tem uma cena que eu vi no cinema, assim, que o Batman pega na parede aqui e dá um relâmpago. Putz, mas a capa do Cavaleiro das Trevas. Frank Miller. Ele faz isso, tá tudo lá, tá tudo funcionando. O que não tá funcionando é o roteiro, pra mim não tá amarrado. Aí vamos lá, os pontos que eu achei um pouquinho desgraçado. Primeiro, um filme do tamanho de Batman e Superman incorre no risco da donzela em perigo 3 vezes no filme. Ele precisa disso pra funcionar. E o Batman vs Superman ocorre da metade do filme de uma luta de 10, 15 minutos que não faz sentido, cara. Não faz sentido. Aquela luta não precisava ter acontecido. Todo mundo apontou. Acho que vocês ouviram essa crítica. Gente, o Superman tem a audição que ele escuta o peito do Dr. Manhattan em Marte. E ele não sabe onde é que a mãe dele tá. Gente, o Superman e o Batman foram tapeados por aquele Lex Luthor. Gente, o Jesse Eisenberg entrega o Lex Luthor mais ridículo do cinema. Pra mim, traga o Rosenbaum lá do Smallville, mas não entrega esse menino. Lex Luthor é aquele botando balinha na boca do senador, gente. Aí, toma aqui essa jujubinha. Ai, toma no cu. Não dá. Eu quero ver um vilão. O Apocalipse tá ok, é um vilãozão, aquela morte do Superman não convence ninguém. Porque ele vai voltar, teve, né? O cara não teve culhões de segurar a morte do cara até o final, mancho. De deixar ele morto, pra que aquela terra foi desnecessária. Apesar de eu saber que o Superman ia voltar na Liga, todo mundo sabia, quem que não sabia? Surpresa, ele ia voltar. Mas sustenta, cara, né? Cadê a coragem? Ele não morreu, ele, sei lá. E não gostei, porque eu gostei do Batman, e aí eu vou falar outra coisa, eu gostei muito daquele Batman. E o Batman é um voyeur, né, na luta final. Ele fica ali assistindo, falta só ele virar pra câmera e dar um joinha assim. E aí, galera, eu tô aqui, ó, selfie aqui na luta. É porque, se analisar, realmente ele não podia fazer muito pra ali. Pra mim, o principal pecado é assim, é as motivações daquela luta. Aquelas motivações da luta. Com a versão estendida, continua aquela Lois Lane está transportando, aparecendo em tudo que é canto. Aquela... Gente, a Lois Lane tá perdida no filme, gente. Tira aquela mulher do diabo do filme. Ela vai lá, pega a lança, aí joga dentro d'água e depois, puta que pariu, tem que pegar. Vai lá buscar. Gente, isso pra mim é falha de roteiro. Se não tinha função jogar aquele diabo daquela lança, por que ela jogou? Snyder corrige isso. Você botou uma cena desnecessária. Podia ter tirado essa cena e desenvolvido mais tempo de Batman vs Superman. Aquela cena lá do Jonathan Kent, tira aquilo, mano. Pronto, que diabo é aquilo? Aquela cena ali. Aqueles 5 minutos de Jonathan Kent podia ser 5 minutos de Batman vs Superman. Eu acho que ele se perdeu nesse sentido. Eu entendo que talvez tenha muito da Warner querendo, vamos construir, vamos fazer as pessoas se apegarem mais ao personagem, mas ele é Zack Snyder, ele é a porra do diretor que tá fazendo esse universo. Cadê ele se impor? Defendo Martha Kent e Lois Lane como as mocinhas em perigo. Não consigo perceber que um filme desse é um filme maduro, que precisa desse gatilho pra funcionar um Batman vs Superman. Pra mim é uma desculpa muito infantil. Ah, peguei tua mãe, vamos lá brigar. E segundo, não consigo ficar satisfeito em ver aquele Jesse Eisenberg, assim, o Coringa. Bom, e o... Não, só um momento aqui. Fica à vontade aqui. Agora, pode... Elisandro, e o fator Marta? Não, cara, pra mim é fraco. O fator Marta é porque foi fraco na questão porque os fãs não queriam que internasse naquele estilo. Mas agora o que muitos apontaram como sendo uma cena que não faz sentido, pra mim ela tem todo sentido. Porque ali no momento você mexeu com o emocional e o trauma que o cara tinha. É como aquele exemplo que eu já conversei em outro momento contigo, no caso. Que você tem aqui uma namorada e você ama ela perdidamente. Mas às vezes acontece alguma coisa que do nada você passa a brigar, tem uns aí que chega até a bater. A mesma coisa ali. TPM. Pronto, mas no caso, eu quero dizer que o cara tava sangue no olho. A partir do momento que tem aquilo ali, não é por causa do nome, Marta. É por causa do sentimento que é... Só reforçando aqui o nome da mãe do Batman, do Bruce Wayne, é Marta. E a do Superman também é Marta, né? Então, assim, Se você, ouvinte, não viu essa polêmica ainda, você tá aqui com a Só pra contextualizar, né? Pois é, aí no caso, eu acho que tem total sentido. Não, eu também admito que não seria o... O motivo de parar a briga dos dois, que eu também não era o que eu queria ver. Matheus, pra mim, não era pra ter nenhum motivo pra começar a briga. Não, também... Eu acho que um vilão como o Lex Luthor podia ter... Eu volto o detalhe. O problema foi porque justamente aqui o que a gente abordou no início. É um leque muito grande de opções. Sim. E como era o dever dele, a partir daquele filme, ele entregar alguma coisa, porque o projeto inicial era Batman vs Superman. Aí depois colocaram que, não, esse filme você também tem que fazer de alguma forma, que já introduz os outros personagens, prolongue já pra Liga da Justiça. E tem uma piada que eu achei muito legal, é que quem criou a logomarca do pessoal da Liga foi o Lex, né? Que nas pastinhas já tinha o símbolo de todos os heróis, alguns, né? Alguns dá pra entender. O Lex Luthor é um designer. A Mulher Maravilha dá pra entender, o Flash dá pra entender por causa dos raios. Agora o Aquaman, aquele A muito bem feito, realmente é questionável, porque... Foi às pressas. Mas, exatamente, vê, é tanto que essa cena... Mas pra mim passa, cara. Isso pra mim não é um erro de roteiro, não enfraquece a história. É cômico, dá pra rir, mas ok. Mas é o detalhe que eu quero dizer, que foi justamente o que eu acho que enfraqueceu o roteiro, foi essa pressa de querer apresentar coisa. Pode ser, porque pode um ser. Filme que isso. Era pra ser... É tanto que você vê, o filme foi vendido Batman vs Superman. Foi, eu esperei um ano. Exatamente. Eles não enganam até hoje. Esses dois aqui podem comprovar o quanto eles esperavam esse filme também. Agora, a questão é porque, ao mesmo tempo, você vê que é muito corrido. A luta é rápida, eles querem terminar rápido, justamente pra já colocar o Apocalipse, a Mulher Maravilha. Gente, que luta irada, né, cara? Tô nem falando do Apocalipse, não. O Apocalipse, a mim, podia até cortar do filme. Mas o Batman experimentava massa. Mas eu assisti uma hora de filme fácil daquilo ali, do Batman dando soco na cara do Superman. Agora, voltando à questão do Lex Luthor, eu realmente concordo, porque eu acho que foi uma tentativa de querer fazer um vilão tão... que tem um apelo ao público, estilo Heath Ledger, o Coringa. Sim. Só que não convenceu, porque se você, principalmente como fã... Eles fizeram um Lex Luthor Coringa, aí quando foram fazer o Coringa, não fizeram. Não fizeram. O Diário de Leto trouxe pronto, um negócio lá. Um MC mesmo. Aí, no caso, o Lex Luthor realmente não convence, porque você espera aquele cara mais sério, o intelectual, e ele... Manipulador, né? Aí você vê ali que ele tá manipulando, entre aspas, é meio bobo. Ele realmente. É bem boalhão, né? Talvez o personagem vá amadurecer, não eu sei. Foi, aí foi o momento assim. Que eu pensei que... Já comecei a desgostar quando o Jesse Eisenberg deu uma entrevista, e as pessoas perguntaram, você leu os quadrinhos pra poder se basear? E ele disse assim, eu não leio quadrinhos. Quer dizer, eu não vou ler nada, tipo assim... Gente, tira esse cara do projeto, pelo amor de Deus. Deu no que deu. Mas, no geral, a minha grande questão... Podia ter chamado o Adam Sandler pra poder fazer o Lex Luthor. Já que era pra ser palhaço. Agora, na questão, eu acho que é porque, quando se trata da crítica, que é justamente o outro ponto, como eu falei anteriormente, como a crítica é muito forte, é aquela coisa. O filme tem seus defeitos indiscutivelmente, principalmente na questão de roteiro. Sim. Mais uma vez, visual e ação, Snyder... Isso é brega. Aquela aula dele de sempre. Isso, e só um detalhe, Matheus, aqui pra completar. Eu acho que as subtramas que tem no filme, eu acho que acaba atrapalhando o próprio desenrolar da história, né? O desenvolver. Eu já acho que tem subtramas dentro do filme, Bruna, que eu assistiria o filme de novo por causa dessas subtramas. Eu queria mais, por exemplo, aquele momento em que o Superman, ele viaja até o Oriente Médio pra poder salvar a Lois, e ele causa um incidente diplomático, me trouxe uma coisa que eu nunca tinha visto do Superman, desse universo de heróis, que assim, eles têm consequências no mundo real. Ele é chamado até o Capitólio pra poder prestar contas. Gente, isso é o que eu queria ver. Isso pra mim é um filme, é o que os fãs da DC gostam de dizer. É um filme adulto, tá tratando de questões sérias. Uhum. Mas aí de repente, ok, esqueçam, agora é só porrada. É isso, gente, eu acho que assim, eles trazem subtramas demais que eles podiam trabalhar melhor. E não termina nenhuma. E não termina, e assim, na versão de cinema é que fica mais confuso ainda. Na versão estendida até que algumas... Imagina quando for a versão da Globo. Verdade. Então, assim, acho que um dos pontos negativos, um dos maiores mesmo, é a questão das subtramas. Porque você traz tramas, assim, que podem ser interessantes, como você falou, Elisandro, mas que elas não são bem trabalhadas, assim, elas são deixadas no ar. Algumas são... Tem personagem que começa no filme e faz parte daquela subtrama e depois some e não se sabe mais por quê, né? Então, assim, foi só um ponto que eu queria destacar, que é em relação a essas subtramas do filme. Como eu falei antes, essa parte do com relação ao Superman, que eu acho interessante na visão do Snyder, que ele tem uma visão que realmente seria se um personagem desse existisse isso no nosso mundo atual. Não é seria só aquela coisa... trazer uma coisa mais realista. Que é o meu problema com o universo Marvel. Que todo mundo que chega, todo mundo só aplaude. No próprio Thor 2, que eu comentei isso hoje um pouco mais cedo, quando tá tudo acabando, o Malekith entrando lá, o pessoal tá na janela tirando foto. Olha ali, que coisa bonita. O que não seria na realidade. Você vê que as coisas têm consequências. E no caso é o que acontece muito com Superman nesse filme. E no geral, pra mim, é um bom filme. Não diga aí que você tem o Blu-ray normal, o Blu-ray 3D. É isso mesmo. Tem TV a cabo e assiste todo dia quando passa na HBO. Peguei, né? O caderno aí. Eu tenho um caderno aqui, temático, e o blocozinho... Não, mas resumindo, só pra fechar a minha visão. É um filme com seus defeitos, sem dúvida, isso é indiscutível. O meu problema maior com ele é a crítica muito forte que teve em cima do filme. Que pra mim, tem muito momento que você vê que é uma crítica mais por alguma coisa contra o Snyder do que contra o próprio filme. Talvez. Porque tem seus problemas, mas foi uma crítica muito exagerada. Porque tem filmes muito piores... Tanto da própria DC como da própria Marvel, que não recebeu essa crítica tão ruim. Eu vou concordar, assim, fazendo essa análise, eu vou concordar que eu não saí do cinema decepcionado. Até saí, mas eu não saí, assim, eu não penso que foi um dinheiro jogado fora. Foi um filme que eu assistiria, e se dissesse, você assistiria de novo no cinema, assistiria tranquilo. Ele aqui assistiu 7 vezes, cara. O que eu acho que também é complicado, as pessoas dizerem, é o melhor filme, super... Não é, não é, vamos ser pé no chão. Não é. Melhor do que Guerra Civil. Já não acho, mas entendo que Guerra Civil é um filme que ele é mais linear, sabe? Ele se arrisca menos. Mas vamos concordar que aquela luta do aeroporto não tem nada de Guerra Civil ali. Acho. É porque, no geral, o Guerra Civil pra mim é só fechar. O Guerra Civil pra mim, o que ele tem de Guerra Civil é o final dele. Os 10 minutos finais dele, ele tem de Guerra Civil. Aquele restante eu acho meio. Podia ser um outro nome. Pronto. Podia ser um outro nome. Ele tem elementos de Guerra Civil, mas ele não é um filme da Guerra Civil. Mas, então, eu acho que pra gente encerrar aqui, pra gente fazer o fechamento, Zack Snyder, então, vou dar um veredito aqui, eu vou convidar vocês pra ver se vocês concordam não comigo. Zack Snyder é um bom diretor, ponto. O problema que a gente tem de crítica ao Zack Snyder é muito mais uma crítica ao estúdio Warner e a pressa da Warner em construir um universo de si do que de fato... Que cai sobre o Snyder. Que acaba sobrando pro Snyder por ter assumido o projeto de construir esse universo compartilhado. Eu acho exagerado as pessoas, por exemplo, chamarem o Zack Snyder de Deus e de mito, porque tem grandes diretores aí... E o Zack Snyder ainda não é um desses diretores, porque ele não é um diretor, a meu ver, completo. Ele é um diretor de filmes de ação absurdo. Eu falei lá atrás, pra mim hoje, é o melhor diretor de ação que a gente tem em projetos de grandes blockbusters. É o melhor diretor de fotografia que eu vi, assim. Ele faz umas coisas incríveis que... Aquela capa do Batman Superman, do Cavaleiro das Trevas, que ele conseguiu meter no meio do Batman Superman, cara, é simplesmente genial. Ele é um cara de fotografia muito bom. Só que, por exemplo, como eu acho que o Zack Snyder poderia funcionar melhor... Vamos contratar um roteirista como o Nolan. Ele não entrega quer um roteiro na mão do Nolan. Ele não quer o Nolan. Problema dele, ele vai se querer, mas... Ele não quer, ele já falou, não vou me meter mais. Então tirasse o Nolan, mas traga um roteirista que seja melhor em compor uma história e que tenha, principalmente, marra pra encarar a Warner. Joss Whedon ia ser foda. Joss Whedon. Vamos escrever o roteiro aqui e entrega pro Snyder dirigir as cenas de ação. Pronto. Vamos fazer esse trabalho dividido, porque quando entrega na mão do Snyder pra fazer a aprovação do roteiro, ele acaba se prostituindo pro estúdio e o estúdio acaba fazendo o que fez no Batman vs Superman. Os dois últimos filmes dele, pra mim, não são filmes ruins, são filmes ok. O Batman vs Superman é um filme excelente, só não é um grande filme. Só não é um filme excelente, mas tava metendo o pau nesse instante. Tipo assim, eu apontei o que eu acho ruim. Ele é um filme, pra mim, é um 7. Pra mim, 8. Ele é um 8. 7 ou 8? Pra mim, ele é um 8. Então, assim, versão de cinema, né? Não é ruim, gente. Você tem que entender que a média seria um 5. O cara tá muito acima. 8,5 pra mim seria a versão estendida. O que me incomoda é assim: É essa política que a internet tem de quando é um lixo, não presta nada. Exatamente. Gente, o filme tem um monte de coisa maravilhosa. Quem é que não foi assistir aquela bosta daquele filme e se divertiu com aquela luta? Mas também, quando não é, é um lixo, a galera, é um filme grande demais pra... Não é, não é. Não tem esse desafio todo pra você entender esse filme. É um filme que tem o Lex Luthor botando jujuba na boca do e mijando num pote e dando pra senadora. Então, não é um filmão. Ele é um bom filme. Você vai assistir 200 vezes, vai achar legal. Agora, só pra fechar essa questão do apelido, é o que eu entro que o que criou muito isso aí é os fãs de quadrinhos. Por, justamente pela representação fiel dele, cara, do visual e das batalhas. É uma galera difícil, né, cara, de lidar. Nunca vai agradar 100%. Então, veredito, Zack Snyder... Ele é um bom diretor. É um bom diretor. É um bom diretor. Mito. Continua... Deus! Continua sendo promissor e eu acho que da geração dele, ele é um dos melhores, se não o melhor. Sem dúvida. Em situação visual, realmente, ele é um dos melhores. Vocês... concordam, estamos fechados, fechamos, então julgamento está absolvido da culpa de ser um diretor medíocre. Zack Snyder não é um diretor medíocre, é um ótimo diretor, então sejam mais críticos ao fazer essa análise e vamos torcer para que a situação familiar do Zack Snyder melhore e que ele possa voltar logo para o projeto da DC e tentar salvar o que está sendo feito, porque... Gente, ele não é o miserável que trouxe a guerra até nós, só isso. É isso, então valeu galera, é isso aí. Valeu! Se quiserem saber mais do Zack Snyder, pesquisem no Google. Não esqueça da Liga da Justiça, 16 de novembro, viu, pessoal? Thank you. hopeless place. I gotta quit you, yeah. Oh! Woman, I know, feels good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow, yes it is. We gonna go walking through the park. That's when it's calling me.